no ar, estádio 97, o aguardado estádio 97, né? No oferecimento do Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. Amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. E McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Sejam bem-vindos, boa tarde, tá no ar. Fala danaba, fala aí, mano. Fala danaba, fala aí, mano. Que beleza, hein? Que beleza. Ai, cadê o pastel? Às vezes aí já tá o pensando, trouxa? Né, meu? Não, precisa criar um negócio assim, a colar. Precisa inventar nada, isso, né? Precisa inventar. Que você não precisa que os negros inventam pra você. Eles ajudam a gente, né, Fica Sombra? Frio que eles ajudam. Cadê o Bisnaga? O Bisnaga tá no ar, não? Ah, oi, mano. E aí, Bisnaga? E aí, rapaziada? Beleza? E aí, beleza? Ótimo. Chupa. Que coisa, hein? Peraí, peraí. Meu time é líder do campeonato. Meu time não tem uma vantagem. Seis pontos. Meu Deus do céu. É um monstro. Eu já mandei, eu já mandei ontem. Não custa nada mandar de novo. Chupa, mano, seu trouxa. Você mandou pra ele? É, me liga pra não cair aí, otário. Opa, que é isso? We are the Chickens. We are the Chickens. Só com ajuda. We are the Chickens. Vamos morder o pai na bunda. Ah, Sombra, eu acho que se peraí, tocou... peraí. Tá dando a impressão que o Corinthians perdeu o campeonato. Imagina, ganhou ontem. Ainda não, irmão. Acabou. Ô, Sombra, peraí. Ô, Motinha, vocês estão comemorando como se a porcada tivesse vencido o Cruzeiro. Já. Você acha que não ganha, mano? Eu tô pensando no Grêmio. Eu acho que não. Você acha que não ganha? Mas se colocou essa daí, Sombra, podia colocar aquela chupa galinha. Chupa galinha. Esse bando aí tá falando. Ó, oh, escuta, mano. Vai lá, mano. Água turma, vai, vai. Chupa galinha. Chupa galinha. Mas ainda tem tempo. Hoje vai ser bom. O cara que chegou agora da Nicarágua, ele acha que é o Corinthians é o último colocado do Campeonato Brasileiro. O retorno é quase. É o 17. Não, não é. É o 17. Ah, tá. É o 17. Cairia, né? Tá bom. Ô, chefe. Cairia. Peraí. Ô, chefe, você treinou aí o hino do São Paulo, o RG também? Treinou, tem a posta pagada. Não vamos esquecer disso. Olha. Programa repleto de atrações. Nossa, que coisa legal hoje, hein? Nós temos aí... O foco de vocês tem que ser esses comédia aí, ó. Benedetti e RG. Os santistas do programa pagando a aposta, cantando o hino do tricolor paulista, né? Caiu nessa de aposta, velho. Vai pra cantar o hino do São Paulo como se fosse o Moacir Franco cantando. Não, tem que ser animado, hein, RG? Eu vou cantar igual o Moacir, o outro assanhadinho lá que vai cantar igual o Ivete Sangalo. Deixa o trouxa. Como é isso? Vai cantar igual o Ivete Sangalo. Esse trouxa aí vai fazer você passar vergonha? A culpa é minha, eu que fiquei aqui. Vou apostar! Caiu nessa, né, RG? RG, quantos anos de rádio você vai cair nessa? Mas, RG, você deixa o cara deitar assim, velho. Vem se colocar a culpa no Liverpool e vai culpar eu. Como deitar assim? Se ele que apostou, cara. Queria saber se tem culpa eu. Vamos às manchetes do Estádio 97 no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. Exegue a faculdade de etapa, formando o melhor em você. E aí, seu Bento? Ah, vamos ao Brasil, Sombra. Ah! Quem? Nós! Vocês! Ah, nós! Nós! Nós! Nós! Nós! Nós! Hoje é nós, Domênico! Hoje é nós? É nós! É nós! É nós aqui, nós! Então vem com nós! É nós todos aqui hoje! Vem com nós! Pode vir com nós! Todos não! Não, vem com nós! Vem com o Grêmio! Não, todos não! Sem nada, não tem nada! Torce mesmo aí, cambada de vem com nós aqui! Vamos lá, seu Bento! Vamos lá, que a gente tava no velório, quer dizer, você estava no velório, de repente o cara acordou com as rosas na boca e falou, opa, não fui ainda não, velho. Era um mal súbito, era um mal súbito. Ele jogou os algodão pra trás e falou, vamos embora. Tirou da orelha e falou, tamo aqui, velho. Mas vamos lá, Domênico. Saiu hoje... todo mundo correndo do velório. Correndo, olhou pro lado e falou, agora tem que se virar, Domênico. Tá aí, ó. A chance que o Parneira queria de salvar o ano, pintou, apareceu, demorou, mas chegou. Ah. Hoje, daqui a pouquinho, às 8 horas, com... 40 mil lá no mínimo. Por incrível que pareça, o Palmeiras então só depende dele pra ser campeão, é isso? Por incrível que pareça. O Corinthians também só depende dele. São os dois únicos times do campeonato. São os dois únicos. Os dois únicos times que dependem dele hoje, Palmeiras e Corinthians. Mas há quantas rodadas só um dependia? Só a primeira. Ah, um monte. Muitas rodadas, né? Só um dependia. E teve rapazes aí que cantaram o hino, já cantaram que era campeão muito tempo antes, aquela coisa. É, tá, o Benedetti, mas o Palmeiras, eu vou dizer uma coisa assim. Mas eu não sei que vocês estão aí, todo eufórico. Nosso foco é o G4. Foca no G4, Domenico. G4. É isso aí, nós estamos ficando no G4, G4. Ele aí, vamos passando o carro em todos esses trouxas aí. Olha, humildade, né, Domenico? Humildade. Vamos passando o carro em cada um que vem aí. Cada um vamos passando o trato. E aí, o que acontecer, vamos ver o que vai acontecer lá na frente, né? Então vamos lá passar a escalação aqui do Palmeiras. Manda. Daqui a pouquinho, às 8 horas. Escalação do Palmeiras barra Brasil. Isso. Escalação Palmeiras barra Brasil barra time do bem. Tem os caras aqui, ó. Vamos lá. Hoje é o Fernando Prass. Sensacional. Aliás, Fernando Prass pendurado, hein? Pendurado. Não vai ficar fazendo cera lá, hein, seu bem. Mike. Edu Dracena. Gênio. Aqui, ó. Tem uma dúvida aqui. Dúvida? Ou Juninho ou Mina. Nossa. Mina aí. Vamos. Pelo amor de Deus. E na esquerda vem o Egídio. Craque. Aí tem mais uma dúvida aqui, ó. Jean ou Thiago Santos? Qualquer um, vai embora. Sensacional. Moisés. Bauer. Keno pendurado. Esse é monstro, hein? Keno tá pendurado. Pendurado. Cuidado então, hein? É, Dudu de um lado. E ele, Borja. Alberto Valentim. Borja. Borja. Como mudou, hein? Borja, Borja. Sensacional. Joga demais, cara. Joga demais o Borja. Teve alguém amarelado ontem? Não, mas eu não queria. Teve. Era pra ter um expulso. Graças a Deus. Corinthians, não. Tem que jogar completo esses trouxas. Isso. Pra que você tomar outro pau? Quero completo. Vocês tomaram outro pau? É, eu tô vendo que vocês tomaram dois esse ano. Teve apresentador. Teve um apresentador de televisão que tá desesperado. Não sei o que tá acontecendo. Bacana, eu falo por mim, eu não falo pelos outros. Não sei, não sei o que eu falo por mim, eu não falo pelos outros. Tava desesperado. E o mano está com uma voz meia embargada. Tremo no meu cacete A4. A quem deve enxergar, mano, segura a sua aí que você já vai falar da Nabinha. Coloca no seu lugar aí. Segura que vocês vão já segurar da ponte aí. A quem interessa. Homem macaco vem aí. Tem gente que quer saber. Tem muita gente interessada na escalação do Cruzeiro. Que é claro, claro. Né? É o Fábio. É o... Boa, vai, Fabião. Torce mesmo. Torce mesmo. O Antônio. Ué, não tem, peraí. Você não falou que não diz antes? Não, mas eu tô fazendo, não. Eu tô fazendo papel aqui, Bento, de torcedor mineiro. Agora o senhor é torcedor mineiro, agora. Não, Domênico, eu não tô aqui defendendo o interesse do torcedor. Não, mas é verdade. Eu não tô aqui, ô Bento, defendendo o torcedor do Corinthians. Eu tô aqui em homenagem ao torcedor mineiro que compõe também essa cidade fantástica, que é a cidade de São Paulo. Os mineiros aí que moram na região aí, inclusive da Bela Vista aí, viu, RG número 2. Inúmeros torcedores do Cruzeiro que vão hoje aí também pro jogo, vão lá acompanhar o time do Cruzeiro. Processo de imigração. Não, mas o RG, querendo ou não, matematicamente falando, até existe uma possibilidade do Cruzeiro brigar por títulos também. Não quer mais, mano. Eu sei que não, mas da forma que o Palmeiras também não queria algumas rodadas, o Palmeiras ele ressurgiu no campeonato. Ué, mas se o Cruzeiro vence o Palmeiras hoje, tá matematicamente falando, ele tem chance. Mas quem colocou o Palmeiras nessa condição foram vocês, porra. Mas espera só um pouquinho, eu não tô entendendo algumas coisas aqui. Mas já não tem um campeão desde o 20ª rodada. O que tá falando claro que o Cruzeiro pode ser campeão? Eu não tô entendendo. Matematicamente. O Manezinho aí que falou desde a 20ª rodada aí. Né? 20ª rodada, falou? Ganda Chapecoense, que eu avisei aqui. Avisei! E nego crime criticou. Então falei, já era campeão e eu ia de champion. Que eu não tô entendendo? O Cruzeiro pode ser também campeão, é isso? Mas ô Suíno, eu tô passando aqui as possibilidades matemáticas. Eu não tô falando que pode, eu não tô falando que vai ser. Engraçado que algumas rodadas atrás... Engraçado que algumas rodadas atrás não tinha possibilidade matemática pra ninguém, né? Não tinha. Ah, tá bom. Mas não tinha mesmo. Seu Bento, continua. Mas isso passa, mas peraí, Domênico. Possibilidade matemática. Não. Eu vou te dar uma aula agora, já que você falou, sou obrigado a responder. A possibilidade matemática. Não, matemática. A possibilidade matemática, ela varia muito de acordo com a rodada. Por exemplo, o Corinthians ele vem tendo aí más atuações. E o aproveitamento do Corinthians ele vem despencando. Conforme outros adversários, o aproveitamento do Corinthians ele vem despencando. Ah, tá. Ué, mas o Renato Gaúcho falou isso. Não. Ele disse pra era Domênico terminar, cacete. O Renato Gaúcho, o que ele disse foi o seguinte: o Corinthians vai despencar na tabela. Isso é uma coisa. Que o Corinthians ia oscilar no seu aproveitamento, isso daí é nítido. Nenhum time até hoje no futebol brasileiro foi campeão com 90%. Eu concordo. Nem tanto ao mar quanto foi no primeiro turno, nem tanto à terra como tem sido no segundo. Eu acreditava que o Corinthians no segundo turno ia levar no banho-maria e ia girar em torno de 50% de aproveitamento, em torno de 55%, mas o aproveitamento do Corinthians hoje é de 30%+. É ridículo. Aproveitamento de time rebaixado. Mas a possibilidade matemática que eu citei, ela vai variar de rodada para rodada de acordo com o desempenho dos clubes. E o Corinthians, pelo fato de ter um aproveitamento tão baixo no segundo turno, ele vai deixando de aumentar a sua vantagem, a sua probabilidade, e vai distribuindo essa probabilidade para quem tá chegando. Inclusive o Palmeiras agora aí tem uma boa chance, o Santos também tem vivo uma chance de título, o próprio Grêmio, o Botafogo e o Cruzeiro também, apesar de bem menos aqui Botafogo e Cruzeiro. Então, mano, mas você se pauta, você se calça e você tem razão na posição em que o Corinthians ocupa a tabela hoje. Só que, tudo isso que você está defendendo, a probabilidade de cair por terra lá no jogo contra o Palmeiras, ela é imensa. Por enquanto, mas não cai, RG. Tá bom. Não cai porque ali nós vamos passar o babão nesses porcos. Vamos passar o batom. Não adianta. Vou terminar aqui, ó. É nóis, RG. Vem, ó. O Fábio, vem o Ezequiel, bom lateral. Ó, vai lá, Ezequiel. Manuel. Vai lá, Ezequiel, por demais. Manuel, zagueirão. Murilo e Diogo Barbosa, que é bom, hein? Grosso. Henrique, Lucas Romero e Thiago Neves, Rafinha, Arrascaeta e Rafael Marques. O time. É o jogo do ódio, hein? Guarda esse nome, Rafael Marques hoje. Eu vi ontem o Luca fazendo gol em vocês. Você vai lembrar de mim, então, mas é a lei do ex, Domênico. Sempre prevalece. Tem que tomar cuidado com esse cara aí. Torce contra, mano, porque o restou pra vocês agora, mano. Hoje, irmão. O que restou pra vocês é torcer muito. Mas olha, mano, pelo contrário, meu time fica na sua televisão dele. Aí torcendo barbaridade, que vocês vão precisar mesmo. Meu time só depende dele. Não, mas precisa torcer. Precisa torcer sim, bastante. Não preciso não. Meu time só depende de si pra ser campeão. Repito pra você, seu Bento. Vamos com calma, um jogo por vez, como disse o nosso Alberto Valentim, na verdade. Um jogo por vez. Vamos ganhando, vamos indo. Hoje vai ser um jogo extremamente difícil. Muita gente fala, o Palmeiras vai passar o babão, bababá. Eu não acredito em jogo fácil. Não existe jogo fácil. Tá com medinho. Pra mim não existe... Você quer falar, mano? Você quer falar? Ai, Dodô, não liga, porra. Ele tá aqui, ó. Não é... Só um minuto. Então deixa eu falar uma coisa pro mano, que ele tá muito saidinho pra quem perdeu. Pra quem tinha o título na mão e já não tem mais, tá muito saidinho. Aonde? Como não? Mano, vocês não é o meu time. Não é o meu time que os torcedores foram lá e picharam o muro. Não é meu time que tá indo torcedor falar com o dirigente. Meu time tá tranquilo, viu, mano? Não é o meu, não. Então vamos lá. Aquilo ali é pra dar graça no campeonato. Vamos ver a graça que vai dar. Tá dando uma graça legal. Tá dando graça no campeonato, Dodô. Tô achando legal pra caramba essa graça. Tô achando bacana pra caramba. Mas olha, seu Bento, vai ser jogo difícil. Não é jogo fácil, não. Mas vamos com tudo. O Palmeiras tem tudo pra ganhar do Cruzeiro em casa. Certo. E agora, Eugênio, agradecendo gentilmente ao Mota. Por quê? Porque eu fui escalado aqui pra... Tá? Cobrir o jogo. Mas você vai cobrir o jornalista lá, né, seu bem? É lógico, né? Credenciamento. Sim, lá, jornalismo, futebol clube. Estou indo à Arena Parmeira. Tanto que você Notado vai ficar no hoje, setor hein? isento, né, seu bem? É, fico no setor do... Se não me engano, já está 40 mil vendidos, é isso? Então, tem que ir logo, eu para Vermota. se assume aí. Os placares estão aí. Mota, se assume aí. E eu vou fazer eu vou fazer lá o resumo. Tchau. Tchau, seu Bento. Obrigado. Bom passeio. Bom jogo, seu Bento. É bom trabalho, né, seu Bento? Bom trabalho, seu Bento. Bom trabalho, seu Bento. Cuidado com a emoção lá, seu Bento. Ah, meu Deus do céu. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Convidando você a participar, mandando a sua cornetada para nós, aos corneteiros do estádio, no número 943-530-150. 943-530-150. Aí você vai mandar a sua mensagem gravada para nós, nos corneteiros do Estádio 97. No oferecimento de McDonald's, Domênico. Ah, McDonald's, vamos falar de McDonald's. Olha só, meus amigos, atenção, hein? Você sabe que o Halloween está aí, né? Aliás, muito obrigado a todos que foram na festa do Energia na Véia. Boa. Festa do Halloween foi sensacional, foi uma das melhores festas que já existiram e com certeza vai entrar no calendário aí da Rádio Energia 97. O Halloween da Véia, muito obrigado a todo mundo. E o Halloween vai acontecer no drive-thru do McDonald's, hein? Do dia 27, que foi sexta-feira, sim, até dia 4 de novembro, se não me falhe, até domingo, não é isso? Isso. Se não me falhe, é a minha memória. Sábado. Isso, sábado. Até 4 de novembro vai ter aí a Mac oferta monstro com o sinistro magnífico bacon duplo, mais Mac fritas grande e bebida grande. Nossa. Para os corajosos, no drive-thru do McDonald's, lá da Henrique Schaumann, que vocês conhecem, que é aquela grande, aquele McDonald's grande. Sim. Vai ter uma experiência única e assustadora, hein? Para realizar o seu pedido, você vai ter que passar por um túnel fantasma assustador. Oh. É, meus amigos, não tenham medo, não. Não venha matar sua fome com requintes de crueldade no drive-thru do McDonald's, lá da Henrique Schaumann. Vai ser sensacional. Então, olha, até sábado teremos o Halloween no drive-thru do McDonald's. Legal, legal demais. Boa. Esse é o Estádio 97. Também queria chamar a sua atenção para você que está finalizando aí segundo grau. Você que já está olhando para frente, vislumbrando a sua carreira profissional, principalmente para você que quer atuar no ramo da administração, da engenharia de produção, em ciências contábeis, preste muita atenção. O recado é sobre a ESEG. A ESEG, a Escola Superior de Engenharia e Gestão, tem a força do ensino do Grupo Etapa. E a ESEG obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais avaliadas pelo MEC. Por que a avaliação do MEC eu estou te mencionando? Porque é o seguinte, cara, você tem inúmeras as faculdades, você tem muitas opções de faculdade, mas para você escolher uma que seja legal, que vá te dar uma base boa, que vá te formar de maneira eficaz, você tem que ter um parâmetro. E um dos melhores parâmetros para você medir é esse mesmo, são as avaliações do MEC. Tá? Então, se você for conferir lá nas avaliações do MEC, você vai ver, cara. A ESEG teve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção. Isso é apenas algumas das dicas que a gente dá para você na hora de escolher a faculdade, tá bom? Olha aí, para o primeiro semestre de 2018, a ESEG está com condições únicas. Então, se você pretende fazer curso de administração, de engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação, o caminho é ESEG. Ah, mas teu amigo falou, não, porque na faculdade de tal lá, não sei o que lá, é relax, e vocês vão tomar um chopinho, etc. Faculdade. Faculdade não é pra você ficar brincando no DA. Faculdade é pra você estudar. Lógico. É pra você se formar. Preferência. É porque isso aí depois, lá na frente, a vida vai te cobrar. É mesmo. Então faça hoje mesmo a sua inscrição no vestibular da ESEG, ESEG.edu.br, ou utilize sua nota do Enem. ESEG, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Continuando com as manchetes do Estádio 97, o saboroso. Não é, olha, não é sanduíche do McDonald's, mas é saboroso. Bom, é saboroso, bom. Estádio 97. Está legal. No oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E também de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Placar do Estádio 97 informa. No Pacaembu. Ah, meu Deus. São Paulo 1. 2. Santos 1. Chupa, agora chefe. O Levi foi mesmo, né? Agora, aliás, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar no site aqui do Santos FC, deixa eu ver se não voltou, né? Porque foi mesmo. Hein? É aquela coisa, né? O Santos é o omelete, né? O Lucas Lima é o... Não, o bacon... Assim, o omelete é o Santos, né? Peraí, vai jogar no Parmeira. O Zeca, omelete. Eu tô meio... Esse aí, bacon. Tá muito louco, né, velho? Tô meio confuso. Ah, mas tá bom, né? Pra quem é, tá bom. Ah, meu Deus! Louco, eu te amo! Chupa, chefe! Eu? Chupa! Chupa, RG! Ah, meu Deus! Aqueceu a voz, chefe? E aí? Aqueceu a voz? Fez um gargarejo? Não. Não tem nem o que falar. Agora. Comeu uma maçãzinha, tomou... Tomou um pouco. Badanaba, eu trouxa. Badanaba aí. Bom, primeiro vamos falar aqui do São Paulo. Calma, eles vão pagar já. Calma, vamos já já o RG e o chefe audiência. Com a cara de pano molhado dos trouxas. A cara do chefe é demais, velho. Cara de bunda, velho. Cara de trouxa. Cara de nada, galera. Olha, o São Paulo, né, chefinho, que fez uma grande festa, a torcida, né, Lê? Foi uma coisa maravilhosa. Escoltou o São Paulo do CT até o Pacaembu. Que, aliás, encabeçada pela torcida independente, pela Dragões da Real. É, quando as torcidas organizadas fazem besteira aí na rua, a gente critica, mas essa foi uma atitude aí, é a primeira vez que aconteceu isso daí. Foi muito legal. Muito legal, muito bacana. Foi uma festa muito bonita, né? Sim. E o São Paulo deitou, né? Deitou. Deitou, fácil. Hernanes, Cueva, Militão... Que time, hein? Mas é o que tava faltando. Que time? Calma, mano. Mas é lógico, caramba, eu tenho que falar. Eu posso. Falou o Real Madrid. Para. Ah, quando o São Paulo perde clássico, não, eu bem, tenho que ficar aqui, pô. Agora eu posso deitar? Agora, desculpa. Foi... Mas é o que São Paulo deitou, desculpa. É o que tava faltando. É o que tava faltando pro São Paulo engrenar no campeonato aí, eram vitórias consecutivas. O São Paulo conseguiu essas duas aí. A segunda, né? Depois de 84 anos. Em cima do Flamengo, em cima do Santos, que um provavelmente clássico, né? É um dos candidatos, aí o Flamengo provavelmente é um dos candidatos a título da Sul-Americana, e o Santos era um dos postulantes, aí o título brasileiro. Ainda é. Conseguimos ganhar esses dois jogos aí que foram difíceis, agora teoricamente o São Paulo tem dois jogos mais fáceis aí contra o Atlético Goianiense, contra o Chapecoense. E o Goianiense vai ser o último jogo do Cueva, né? Depois ele vai pra seleção. Depois vai jogar a pré-copa. É, conseguiu antecipar, né? Anteciparam então, o jogo. Era sábado. Pra sábado. É. Sábado, 7 da noite, não é isso? Sim. Sete horas, sábado. Agora é brincadeira que tá fazendo o Hernanes, hein? Que bola, velho. Ele salvou o São Paulo, dá pra salvou. Falar. Ah, eu posso falar o seguinte, chefe. Falem o que quiser. O maior ídolo... Na atualidade e recente, depois de Rogério Ceni, é ele. Disparado, cara. Jogou o Hernanes. Cara, ele salvou o São Paulo no rebaixamento e ele tá gastando a bola. Não é que ele tá jogando. Não, o Hernanes não é que ele... Hoje é o melhor... Mas não pegou ninguém também. O Hernanes hoje é o melhor jogador em atividade no Brasil disparado. O Hernanes, ele merece uma estátua no Morumbi. Aliás, Luan, não só... Né? Depois do Luan. Não só no Morumbi, em cada estádio brasileiro, o Hernanes merece uma estátua. Como assim, Marcão? Oh, mas temos que pontuar, né, Marcão? Que é o seguinte, depois que o Dorival deixou de ser teimoso e colocou ele mais pra frente... Não, deixou de ser teimoso e, aliás... Não vai falar mal do Dorival pro Marcão, não. Eu vejo a mídia esportiva aí fazer, tipo, menções honrosas aí à torcida do São Paulo, que realmente esse ano tem sido diferencial no São Paulo. É o melhor do São Paulo, né? Aos jogadores, a entrega pelos jogadores... A entrega, a força de vontade dos jogadores, mas assim, temos também que elogiar o Dorival Júnior, cara. É um cara que chegou no São Paulo Futebol Clube. Desacreditado. Quer ter um filho do Dorival, né? Ah, tá querendo, tá querendo. Nada a ver. Tá querendo embuchar, né? É que tá nos seus dias férteis. Eu sou um cara justo. Tá ovulando? Eu sou um cara justo, eu não vejo ninguém. Justa essa camiseta que você tá usando. Marcos, mas ele foi teimoso também, foi, em vários jogos. Não foi, bastante. Eu vou explicar pra você, Motinha. O que acontece é que a torcida do São Paulo muitas vezes não analisa a tática. O que que acontece? O Dorival Júnior, ele tem, por obrigação, colocar quem tá melhor pra jogar. No caso, o Lucas Fernandes. O Jusilei teve uma queda de rendimento, ele colocou o Lucas Fernandes no time, certo? O que que acontece? Quando você tem Lucas Fernandes, Cueva, Hernanes e Marcos Guilherme nesse meio de campo, alguém tem que ser deslocado mais pra trás, Mota. Ninguém, o Lucas Fernandes, Marcos Guilherme e Cueva não tem característica de marcação. O Hernanes, no começo da carreira dele, jogou muito tempo de segundo volante, cara. Então, nesse meio de campo, nessa formação, quem que é o segundo volante? É o Hernanes. Não, quando tá jogando, sem tá o Jusilei. É, se você colocar essa linha que tava jogando antes, Petros, aí de um lado, Cueva, Marcos Guilherme, Hernanes e Cueva, quem que é o segundo volante nesse time? Hernanes. Era o Hernanes. Hernanes, por isso que ele recuou. Agora o que acontece? O Lucas Fernandes saiu do time porque tava mal. Entrou o Jusilei. Agora o que ele fez? Colocou o Jusilei, deslocou o Cueva pro lugar do Lucas Fernandes na beirada do campo e colocou o Hernanes na armação. Mas... concordemos, hein? A torcida gritou pela volta do Jusilei. Exatamente. Mas eu sou gritou, quem gritou. Tá lá no dia a dia, quem tá lá no dia a dia é o Dorival, cara. Por que o Jusilei? Mas eles são teimosos, não, hein, Marcão? Peraí. O treinador é teimoso. O Jusilei, cara, naquele jogo contra a Ponte Preta, o São Paulo empatou o jogo no Morumbi por causa do Jusilei. Ele tava com o famoso arranque de balsa. Ah, Marcão, só por causa do pênalti, vai. Ué, o São Paulo jogou com um a menos, Sombra. A fase do São Paulo... Para. Porque o Dorival, ele tá mexendo, gente. Ele tá corrigindo aos poucos. Não só a parte tática do São Paulo, mas a parte psicológica. Peraí. O Dorival, Paulo... que tava obrigando o Jusilei a fazer a função de meia. Mas para, Sombra. Para, eu para. Acho também. Não, nada a ver. O Dorival tem mérito, sim, lógico. Fez claro grandes tem. Jogos e claro tal. Que tem. Tá arrumando o grande time. Problema é que um dia o cara é o pior do mundo e no dia seguinte é o melhor do mundo. E não é, as coisas não são assim. Não é nenhum, nem são outro. Pessoas normais que têm os seus méritos e os seus defeitos. Mas o problema é esse, Sombra. Quando você analisa só o resultado, você não vê o que foi o jogo. E você também tá analisando só o resultado. Negativo. Você tá no empolgação. Porque eu tô analisando no banco. Olha, ganhou o clássico. Vocês ganharam? Ele tá gritando pelo Dorival, negativo. Mas é só... Eu não tô analisando o resultado, Marcão, bacana. Você que é independente, de regatinha independente, você já tinha dado um tapa na nuca do Mota, assim, ô, torce aí, trouxa! Não, porque é o seguinte, Vieira, o São Paulo hoje, cara, é a terceira campanha do segundo turno. Sim. Então, e nesses dois próximos jogos do São Paulo, provavelmente possa ser o segundo ou o primeiro. Então, o que acontece? Tem muito São Paulino aí que não quer dar o braço a torcer, cara. Vem falar, porque o Dorival é fraco. Como é que o cara pegou um time na 17ª posição do campeonato? Em 11 rodadas, tinha 11 pontos, se eu não me engano. E hoje o São Paulo é a terceira melhor campanha do retorno? Como é que você não tem mérito nesse trabalho, cara? Tem São Paulo... Mas ninguém falou que ele não tem. Não, você tá querendo... Mas ele tá falando que ele tem alguns erros. Vocês estão querendo diminuir, cara. Não, diminuir não. Eu sou um dos que não poucos... É Deus. Eu sou um dos poucos da mídia esportiva aqui que defende o Dorival. Nossa, mídia esportiva. Nossa, agora vai meter a mala. É verdade. A César, o que é de César. Eu acho que junto com a torcida, junto com a entrega dos jogadores, a gente tem que valorizar sim o trabalho do Dorival Júnior, cara. Agora, uma coisa que vocês já falaram aí do jogo, né? Eu acho que muita gente assistiu o jogo, não tem necessidade de falar, já foi repetido na televisão, né? O Hernanes jogando muito, Incessantemente. Que bola do Hernanes, hein? O Cueva também jogando bem, etc. Sim. O Petros, bom, de uma forma geral, isso Militão. Já... O que eu acho que o que fica de legal, que fica de legal do ano de 2017, que é, na verdade, um complemento dos outros anos, é uma transformação. A torcida de São Paulo, ela não era assim. Não era. A torcida de São Paulo, historicamente, era uma torcida mais fria, uma torcida muito mais crítica. 880, né? E era uma torcida que, assim, eu sinceramente, se falasse assim, puta, situação ruim, a torcida tradicionalmente de São Paulo era assim, vai pro inferno, bicho, vai ficar as moscas. E nos últimos anos, se vocês observarem bem, não é a primeira vez que o São Paulo tá brigando pra não cair. Há alguns anos, com exceção daquele ano que teve o Kaká, o Pato, o Luiz Fabiano, que o São Paulo chegou a... Foi vice? Não foi vice? Foi lá, terminou lá em cima, não é? Vice eu não sei, mas chegou, chegou bem. A brigar lá, chegou numa hora e falou assim, puta, pode tirar do Cruzeiro o título? Com exceção daquele ano, nos outros anos o São Paulo brigou sempre para fugir da zona de rebaixamento. Mesmo, é verdade. E a torcida do São Paulo... vem se transformando. Sim. Primeiro, jogos em que enchia o estádio, na boa e na má, mas aí o jogador ia mal e muita vaia. Mas estava lá, torcida presente. Sim. O que a gente pode ver a partir desse ano é que mesmo com erros dentro de campo, eu tô falando do jogo de sábado, porque o jogo de sábado não foi... Foi um bom jogo, né? Mas a torcida... ao invés de vaiar, de criticar, apoiando. Apoiando muito. Então é um apoio incondicional do torcedor de uma forma geral. Trocou o querer bater, né, Sombra? Quer bater, invadir, quer destruir, quer, então, e não leva nada, né? Espero que isso continue Espero que isso seja a nova torcida do São Paulo, um novo comportamento daqui para sempre, daqui para frente, sempre. É, de mais todas, mais, né? Não só do São Paulo, né? O que acontece, cara? Bonita, né? O pessoal apoiando o tempo inteiro. Além disso, ainda tem o contexto, né, Mota? Hoje, Independente e a Dragões, cara, desfilam no carnaval na Elite aqui. Então, o que acontece, cara? Se você ficar vinculando a sua imagem de torcida organizada, apesar de escola de samba ser uma coisa e torcida ser outra, mas assim, o querendo ou não, é o mesmo, né? É Independente e a Dragões. Então, se você ficar maculando a sua imagem, a violência, esse tipo de coisa, você é Dragões. Tá, né? Mas eles, no ano passado, foram lá da tapa, lá em jogador, né? É. Não, sim, mas é que tá. Esse ano, Sombra... É, o ano passado não teve carnaval, né? Não, o ano passado desfilou no acesso e esse ano subiu. Então, o que acontece? Isso aí também, querendo ou não, influencia, cara. Você entendeu? E aliás, mano, já que você tá querendo dar pitaco, o que a torcida do São Paulo tem feito esse ano, que sirva de exemplo pra sua. Quando o time tá na situação adversa, é dessa maneira. Desculpa, que você tem que se peraí. Quem tá pagando o pau de comportamento aqui é vocês. Por quê? Inclusive, meu irmão falou pra mim esse final de semana, Domênico. Ah, não. A torcida do São Paulo tá sendo agora o que a torcida do Corinthians sempre foi. Aonde? Quando vocês caíram, a sua média era 19 mil. Não inventa, você nem viu seu irmão esse fim de semana. Primeiro, você nem viu seu irmão em São Paulo. Você não vê mais sua família, você abandonou. Pelo contrário, estive em São Paulo no final de semana para o aniversário da minha filhada. É, inclusive meu irmão também esteve. E lá conversamos aí longas horas. Você tá trazendo o off pra... Ah, não. Mas RG, a torcida do Corinthians, ela teve sempre dentro da sua história a principal característica de apoiar o time. Mas mudou, o time do Corinthians, ele nunca teve um time rico. Pelo contrário, se você parar pra analisar, veja nos últimos 10 anos aí quantas vezes meu time foi líder e campeão na média de público do Campeonato Brasileiro. Diferente do teu. Vocês que ficam, ai, porque no Morumbi, isso e aquilo, cabe 60 mil. Arena Corinthians, tanto a Arena Corinthians quanto o Pacaembu, a torcida do Corinthians sempre encheu a capacidade do estádio, bacana. Vide Campeonato Brasileiro desse ano. Vocês colocando ingresso aí a 10 reais aí, com estádio de 60 mil, vocês têm uma média pagante hoje de 34.493. A torcida do Corinthians, ela ocupa o primeiro lugar ainda. Nos últimos 10 anos, o Corinthians deve ter ganhado no mínimo umas 6 vezes aí a média de público no Campeonato Brasileiro. Hoje a média de público da Arena Corinthians é de 38.634. Ou seja, não dá pra contestar. A torcida que apoia no Brasil é a torcida do Corinthians. Pode dar qualquer estádio pra gente, a gente lota. Mas peraí, eu não tô entendendo. Mas ninguém tava falando da torcida do Corinthians, a gente tá falando da torcida do São falou. Paulo. Não, meu irmão falou. Que você não tá prestando atenção no programa. Não falou nada. Falou sim. Não. E outra? Eu só entrei no papo porque ele acabou de me citar. Você não tá então prestando atenção no programa. Qual é a capacidade do Itaquerão? Arena Corinthians, 44 mil. 44 mil? Então se lotasse sempre, a média no campeonato era 44, não era 38. Nossa, que deitada agora. Tem sempre... Não, é que você não talvez não conheça, você não conhece nem o procedimento. Nem quero. Na Arena Corinthians existe o setor de visitante. Muitas vezes quando você vai colocar uma torcida visitante ali, você tem que blindar o setor. Muitas vezes ali, o setor caro do estádio, que são os camarotes aí, não estão ocupados. Eu falo da galera do povão, irmão. Eu sei. Que o chefe tá treinando aqui o hino do São Paulo. Já tá treinando aí, chefe? Tá mesmo? E só pra finalizar aí as manchetes do São Paulo também, é ganhar esses dois próximos jogos aí e se distanciar de vez. É Atlético Goianiense em Goiânia e depois a Chapecoense aqui. Teoricamente, são jogos mais fáceis. Vocês perderam pra eles? Ô, Marcão, só um adendo. Os 25% do Ale Oliveira disse que a Dragões foi vice do carnaval esse ano na Elite. Foi vice. Legal. Também. Não, mas eu tô falando com relação ao Independente. Só os 25% do Ale, hein? Sim. Ah, o Ale. E perdeu ali no desempate ali com a Acadêmicos do Tatuapé, se eu não me engano. Então, chupa os 25% do Ale. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro é valioso, não é? Mas, com certeza, seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o seu carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto. Um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Pensa bem, com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Boa, boa, boa, boa. Vamos falar do Corinthians. Vamos falar do Santos. Agora é Santos. Ué. Badanaba, eu trouxa. Ô, RG, depois desse jogo aí, né? Levir, tchau, né? Finalmente. Graças a Deus. Finalmente. De verdade, né? De verdade, depois de três horas. Você tem certeza? Tem certeza, depois de três horas. Não estão conversando de novo pra ver se volta? Não. Aí é aquela omelete de bacon lá, um negócio. Aí o ovo desandou. Mas vai que bota o bacon no omelete, a coisa anda. Aí depois, né? Hoje aquela faixinha básica. Né? Ah, normal, na vila, né? Contra o Zeca. Sim. E o Zeca sendo oferecido para todos os presidentes de todos os clubes, hein? Antes tem que resolver. Todos os clubes. Paga multa. Antes tem que resolver o problema dele. Palmeiras aí querem fazer uma troca com o Roger Guedes, quer, Domênico? Roger Guedes? Guedes. É aquele tênis, Roger Guedes. É banco, Roger Guedes, pode mandar. Pode ser, manda o Zeca pra cá. Né? E o São Paulo aí diz que ele estaria interessado no Reinaldo pelo Zeca. Com relação a esse papo aí do Palmeiras aí, Roger Guedes, seria interessante, porque hoje o Roger Guedes talvez viva no Palmeiras aí a mesma situação que vivia o Lucas Lima lá e o próprio Zeca. Então seria, sei lá, o Roger Guedes, que eu vi algumas atuações no Palmeiras, não a última, claro, mas pô, me parece um cara não perna de pau, um bom jogador. Então, de repente. Seria se o jogador quiser também. Tá, né? Meio sem clima lá no Palmeiras. Né? Mas tem isso, o jogador tem que querer. Enfim, seria, eu entendo, uma troca legal. Bom, mas o que eu queria... E Elano até o fim, né? Mas só um complemento em relação ao Zeca. Certo. Não adianta o presidente Santos oferecer lá e cá. Não adianta. Quiser, né? Não é o presidente Santos, não. Os presidentes parece que os times estão interessados. Então, né? o presidente, o Modesto, está conversando. O Zeca, hein? Ele ainda tem esperança de conseguir resolver esse negócio na justiça. Se ele conseguir na justiça, ele consegue algo que é muito bom para ele. O que, que é? Ele está livre para poder ir para o time que ele quiser, vai pra onde quiser e ainda pegar luvas. É, mas pegar luvas gordas. Mas pensa, a próxima decisão vai sair só em abril. Até lá. Se ele não resolver isso... Ele vai ficar treinando separado. Ele vai ficar treinando separado. Não joga mais no Santos. Então, até abril, ele tem que fazer alguma coisa. Não tem mais nenhum recurso jurídico. Agora não, tem jeito. Já foi negado a liminar dele. Só em abril. Não vai ganhar. Quer dizer, a gente entende, né? Mas, de repente, você sabe, nós estamos no Brasil. Ah, sim. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte. Eu fui um cara aqui que parabenizou, que rendeu homenagens à seriedade de quando o Modesto chegou no Santos. Né, cuidou de partes importantes, cuidou de assuntos importantes com relação à renovação, a cuidar da dívida, a zelar pelo nome do Santos. Foi muito interessante a chegada dele. Mas me parece que acaba caindo na vala comum de todo aquele que diz que é muito difícil ser presidente de clube, de time, mas ele quer continuar. Ele não se contenta... Não consegue, né? Ele não se contenta em fazer uma única e boa gestão e talvez sair para depois ficar com o crédito de um retorno. Ele quer a continuidade, então não adianta. E a partir desse momento, me parece que ele realmente, e tem demonstrado aí ultimamente na gestão dele, um desastre total, né? Só bobagem, só mico, e isso não, cabe, isso não comporta. Então o Santos hoje é resultado de tudo isso. E isso reflete, sim, dentro de campo, porque reflete numa péssima escolha para um técnico que foge totalmente à característica e à filosofia de um time, né, que tem por tradição um segmento, uma rotina. Então, foge de tudo isso. E aí vira o que virou. Com relação ao jogo contra o São Paulo, clássico contra o São Paulo, não há o que se discutir. Você vai desmerecer a vitória de um time que entrou focado, que entrou ligado, entrou com a responsabilidade de saber que precisava vencer, um time organizado e um time, cara, sintonizado com uma torcida que, pô, foi lá para apoiar, foi para dar antes, durante e depois da semana. E outra, um time treinado, né? Nossa, fala mais, agora fiquei até emocionado. Time, falei, deitou no time. Vocês me xingaram. Diz o Mota, que time, hein? Um time treinado, não importa se o São Paulo jogou 40 minutos disso tudo, entrou para fazer o que tinha que fazer e fez. Ao contrário de um Santos que não treinou, fez o rachão, se divertiu pra caramba durante a semana toda, Não levou a sério um técnico que tinha ido, tinha voltado. Enfim, foi o... esse o Santos que entrou para jogar contra o São Paulo. O RG. Está em aberto ainda, tem possibilidade ainda, tem. Mas quem assina aí embaixo, a não ser o Benedetti? Eu não me arrisco mais. Só o Benedetti. Deitado agora no chefe. Trouxa ainda, hein? Aliás, chamou eu queria, de trouxa eu queria, pra baixo. Crise na torcida, queria hein? Perguntar pro chefe e pro RG número 2. Porque o Leverkusen, cara, ele ouve o Estádio 97. É, que bom. Inclusive, ele... Eu queria falar com ele, então eu quero falar com ele. Não, porque ele inclusive... Eu acho que ele não ouve. Ele ouve sim, mesmo porque ele usou uma tática. O Marcante só não tá ouvindo Deus, que tá chamando ele faz tempo e não ouve. Ele usou uma tática que o Ale Oliveira se refere aqui, aqui bastante no programa, que foi colocar o volante de beirada, quando ele colocou o Alisson pra jogar na ponta. Volante de beirada! Depois colocou o Matheus Jesus no lugar do Alisson. O RG tá nervoso com razão, mas não é comigo. Que você tem que ficar nervoso com a gente. O Levir, cara. Ah, eu fico nervoso com você porque você tá com a mesma visão do Levir. Como é que você, porra, fica todo empolgado pra fazer uma aposta contra um clássico do Santos com o Levir? Isso não existe. Isso não existe. Ô, pessoal, não vamos brigar porque só são vocês dois, senão acaba a torcida, velho. Pelo amor de Deus. Aposta é o seguinte, quando ganha é dar uma jorrada. Quando perde, toma uma jorrada, faz parte. Bom, falando isso, vocês podiam começar a cantar já. Procura evitar esse negócio de jorrada. Chora aí, chefe. Chora aí. O Levir, eu só vou falar do Levir que já foi embora, graças a Deus. Agora o Pepe Lano vai assumir aí até o final. Quem? Lano, né? Olha lá, ele não aprende. Aguarde. Agora o Levir entrou de novo num jogo importante, com uma escalação inédita de Alisson na ponta direita. Volante de beirada. Sendo que o Copete, que não tá jogando nada... Em todos os jogos contra o São Paulo, fez gols. Inclusive 3 no último. Sempre fez gol. O cara tem que estar no time. Não dá pra jogar com o Alisson, um volante improvisado na ponta direita. Não adianta. Mas se ele tivesse... O Copete é horrível, mas ele Benedetti, é da posição dele. Se ele tivesse treinado o time... Exato. E não é o time pra jogar contra o São Paulo. Se ele tivesse treinado o time já há muito tempo, ele iria perceber que o Alisson jamais vai ser armador de um time. Nunca. O Alisson jamais vai armar. Fez um golaço, hein? Não, é o segundo golaço que ele faz. Mas caramba, hein? É o segundo golaço que ele faz, mas não é sombra. O cara pra armar um time. Um torpedo. Golaço. Não é um cara pra armar time. Não existe. Aliás, olá, eu sou o Alinho. Olá. Aliás, diz que o presidente Ari Toledo, né, o Modesto, que tava pensando de novo em mandar embora o Levi, daí... perguntou pro pessoal da comissão técnica quando seria a reapresentação do time depois de não ter visto a cor da bola contra o São Paulo. E olha, pode acreditar, seria terça-feira de novo. Sim. Ele já tava em Curitiba, o presidente ligou pro Levi, ele já tava em Curitiba. Ô, presidente, como é que você tá? Levi, e aí, quando que vai ser a reapresentação? Na terça. E você tá onde? Ah, tô aqui em Curitiba. Tô tranquilo aqui. Falou, então, Levi, não precisa nem vir, pode ficar aí, porque... Foi assim, Ale? Foi. Ah, mas tem que ser, ele gosta, cara, de folga, ele não quer mais. Hoje, pra qualquer coisa que se faça, qualquer ramo de atividade, você tem que ter tesão, você tem que todo dia acordar querendo fazer diferente. Aliás, o Santos... Ele queria dar folga, o Santos, ter o Santos tem se tornado um contumaz nisso. Ele tinha um técnico antes que também tinha casa no Rio de Janeiro, que também o cara, que acabava o jogo. Oswaldo. O cara acabava o jogo. Tem um outro problema também. O Lucha tá livre, hein? Cuidado. Ali tem um outro problema. Agora, eu vou falar uma coisa. Se eu sou treinador, com todo o respeito do mundo à história, ao conhecimento, se eu sou treinador do Santos, a primeira coisa que eu... Cheguei no Santos, botei lá o pé na Vila. Primeira coisa. Olha, me desculpa, presidente, mas com o Elano eu não vou trabalhar. Porque aquilo lá, para derrubar um treinador, aquilo lá é a coisa mais fácil que tem. Ele comprova a minha tese que o bom auxiliar técnico é pegar o lugar do técnico. Esse aí é mestre nisso aí, pode ter certeza. Ah, mas ele não teve culpa agora. Teve... Não, nessa aí até que não. Mas nossa, que dele, fritada no Elano agora, hein, Ali? Não, mas é a verdade, pô. É mas vamos verdade. Ver se ele se prova um bom técnico, que ele quer ser tanto. Vamos ver se ele... Mas o Modesto falou Ale, que ele não vai ser técnico, não, ano que vem. Não, mas o... Eu vou discordar do Ale. Ah. É no seguinte sentido. Não, mas isso não é opinião, não. Isso é informação. Não, porque se você pegar lá, por exemplo, o Carille, ele tentou derrubar o Mano Menezes? Ele tentou derrubar o Tite? Não, mas eu tô... O Milton Cruz tentou derrubar o Muricy? Não, o Milton Cruz não é auxiliar, nem técnico, nem fraquecer. Mas ele tá falando que é informação. Não, o Milton Cruz, ele era. Não, Milton Cruz, ele era do Muricy. Mas eu tô falando que... Não, eu tô falando que há auxiliares e auxiliares. No caso do Elano, é isso que acontece. Então, não é uma regra, né? Não é uma regra. Não, que você disse, ah, o auxiliar, ele tenta sempre derrubar o treinador. Eu acho que em boa parte. Agora você tomou uma deitada, né? Não, ele tá falando que é informação, mano. Ele está afirmando. Não, com relação ao Elano até pode ser, ô Ale, eu concordo contigo. Mas nesse caso do Levir, cara, eu não acho que o Elano deva ter grande participação na demissão. Não. O Levir colaborou bem. O Levir errou sozinho. É, o Levir aí colocou uma corda no pescoço e puxou. Mas, né? Por exemplo, tem um treinador lá no Santos, que já é treinador e tal, que foi campeão paulista, que é o Marcelo Fernandes, né? Isso. Ele tá lá. Ele já é treinador. Não, desculpa, Lê, não dá. Não dá. Mas o Elano, você sabe que vai dar. Não. Mas esse que você citou não dá, porque esse aí chorou, velho. Esse aí, quando sentiu a batata assar, ele chorou. Ele brigou com o Dorival, não entendeu? Foi, Marcelo Fernandes? Foi. Mas pode até ser. Mas na ordem natural, seria o Marcelo. Sim, mas é que o Elano costura tanto, inclusive com o presidente. A galera gosta, e os jogadores gostam do Elano, a torcida, ele tem moral com a torcida, então é por isso que vai ficar até o final do campeonato. Não se preocupe com relação a isso. Mas estão preparando ele para amanhã ser tipo o Rogério Ceni. Mas seria mais ou menos isso. Tudo vai depender do quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Entendi. Não no ano que vem, porque diz que o Modesto falou que o ano que vem ele tem que tirar as licenças. Mas nem o Modesto também sabe se vai continuar o ano que vem, né? Ah, é? E pelo andar da carruagem... Né? Tá certo, então. Muito bem. É isso. Você pode falar mais do São Paulo do jeito que você falou, RG? Ficou tão bonitinho. Empolgado, cara. Calma, né? Você não viu legal. Nada, ele vai cantar o hino ainda. Você ainda vai cantar daqui a pouco o hino do São Paulo. Você sabe da minha isenção. Eu não tenho essa. Eu não falo pra agradar A, B, que C. Deitada eu, no Benedetti agora. Nossa, mesmo. Eu tento dentro da minha, do meu pouco conhecimento como jornalista esportivo, como conhecedor, como cara que fez faculdade disso ou daquilo, passar a minha simples opinião sobre aquilo que eu vejo. Coitado do Benedetti. Ele caiu de cara na parede agora. Parabéns, RG. Ale, levanta o Benedetti aí. Pega uma bola. Não, tem que pegar aquele aspirador de água. Olha assim, que time. Agora. São Paulo jogou demais. Pega o aspirador de água pra puxar a geleca aí, Vocês querem cantar agora o hino do São Paulo? Já liquida logo. Não, depois. Daqui a pouco. Você não vai ter mais um placar ainda. Você não pode cantar, senhor. Tem mais placar? Eu tô feliz. Não, vou pros ouvintes agora. Tem mais placar? Fala da Nava, fala aí, mano. Fala da Nava, fala aí, mano. Fala aí, Ale, o que você ia falar? Duas coisas só, duas colocações rápidas. Primeiro que eu tô muito feliz, porque meus dois times dependem só de si pra ser campeão. Tem 50% de chance de ser campeão. Então, pra mim... Três, tá, né? Porque existe uma possibilidade também, ué. O Santos eu já desisti, eu já tô... Você não quer mais 25%? E seus 25% não cai mais. Você não quer mais 25%? Aliás, meus 25% de São Paulino estavam pedindo pro São Paulo pintar a bola pra ver se o Santos via a cor da bola. Oh. E aí agradavam meus 25%. Mas você não vai escapar, não. Cadê os 25% de quem lá no final do primeiro turno falou que o Corinthians já era campeão? Não, eu acho que o Corinthians vai ser campeão mesmo. Você continua se bancando isso? Boa, Ale, tamo junto. Tem uma outra, porque o Palmeiras não pode se permitir errar. E eu ainda não tenho essa confiança no Palmeiras. Pode ser que ele me dê hoje, no próximo fim de semana. Eu ainda não tenho. Mas você assina, você continua assinando embaixo? Eu acho que o Corinthians vai ser campeão. Não, acho não. Quer que eu fale o quê? Dou certeza? Você tem que... Eu acho é muito relativo. Crava que é nós, Ale. Crava aí que é nós. Corinthians campeão brasileiro. Com Romero ou sem Romero? Não, o Romero, eu vou te falar. Se o Mano, ele é justo com o programa, com os corintianos... Com todo mundo. Ele devia pedir desculpa agora, ajoelhar aí na coisa. Como é que chama esse bagulho? No milho. Não, lá na câmera dele, lá no. Que ele faz nudes, troca nudes, Skype. Tal, Skype. Ajoelhar e pedir perdão pro torcedor do Corinthians. Falar: você me perdoa por eu ter defendido o Romero em dado momento. Realmente eu não entendo muito de futebol e falei na emoção e tal, não sei o quê. Mas não é nem isso que eu ia falar. Isso mostra a sua covardia, porque é mais fácil atacar o Romero do que o Jadson, né, Ale? Não, mas é que o senhor mostra que o senhor mostra que é frouxo quando o senhor não ataca o Jadson, não ataca o Fagner, não ataca o Rodriguinho. Eles bebem. Porque esses também têm jogado tão mal quanto o Romero. Mas, e desses o senhor não fala nada. Mas Rodriguinho e Jadson... É fácil atacar o menininho lá que passava cigarro na fronteira, né? Mano. Rodriguinho e Jadson estão jogando mal porque eles bebem muito. E aí eu tenho que assinar embaixo. O Arana tá jogando mal porque transa muito. E eu também aí tenho que concordar. Agora, eu falava mal do Romero quando, em tese, ele tava bem. Porque, em tese, né? Bem em tese, né? Agora não adianta, né? Agora é fácil. Mas o que eu quero falar é o seguinte. Eu vou falar uma coisa que eu não tenho certeza se eu concordo. Eu tô ainda debatendo comigo. Você mesmo. É. O Hernanes, pra mim, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Sim, mesmo no ter Brasil. Jogado 15 jogos só. E o Tite, que fique de olho, hein? Não, ele já joga melhor que o Diego, já joga melhor. Não joga melhor que o Diego? Opa! Melhor que o Juliano. Melhor que o Luan. Melhor que o Arthur. O Hernanes, ele tirou o São Paulo do rebaixamento. Tirou mesmo, dá pra cravar isso aí. O Hernanes tirou o São Paulo do rebaixamento. Porque não? Então gols... agradece o Pinote agora também. Pra descer um sabugo no Pinote, todo mundo desce. Falou. Foi o Pinote que trouxe o carro, agora, Matinho, você sabia agora disso? Esse é o problema, esse é o problema, tá vendo? Exatamente. Falou, agora prometeu. Esse é o problema. Além do beijo, agora você... Não, vem com essa, não. Mas é verdade, é fato. O Pinote, ele foi... Mas, gente, o que uma coisa, outra coisa, outra coisa, Matinho. Mike eu também Suel. Acho, mas pera, ele também trouxe pera, o Mike Suel, tá lá. Mas calma, pera lá. Uma coisa, outra coisa. Que o Pinote, ele tem dado as suas barrigadas aí como dirigente, concordo. Porra, mas caramba. Quando ele trouxe aí o prato, era ele. Quando não, ele trouxe, não, ele não né, trouxe prato nenhum. Ele, não. Não trouxe prato ele nenhum. Ajudou, ele ajudou. Não, não ajudou ninguém, ajudou. Mano, ajudou vamos sim. Se informar, essa história, não. Vamos se informar, Ajudou ô, sim. Mano, diga. Cuida do Flávio Adalto, mano. Nossa, é. Flávio Adalto, mano, que beleza. Porque a macaca correndo atrás de mim. Porque a macaca não quer deixar eu ser campeão. Feliz 2017, hein? O placar do Estádio 97 informa. Olha a tremida aqui no final pra mostrar a tremedeira do Corinthians. Lá em Ponte! Ponte 1, Luca! O que dói é que vocês pagam o salário do cara ainda. Corinthians 0! E o Aranha, hein? Melhor partida do Aranha nos últimos 30 anos. Pegou, largou! O governo de São Paulo interdita mais um parque na capital. É o Parque São Jorge. Suspeita-se que uma macaca tenha transmitido febre amarela. Os sintomas são tremedeira, diarreia, desespero, síndrome do pânico. Essa febre pode vir também através de picada de aranha. Sensacional! Vou aplaudir de pé, velho. Mas os dois corintianos estão aí na linha ou não? Não, o outro Modinha não veio. Tem time que não gosta da aranha, hein? Ah, tá aí, Modinha. Tá quieto? Eu tô aqui faz muito tempo. Por que você não fala? Ai, eu trouxa. Por que você não fala? Aí, vamos lá. O time do Corinthians aí na partida de ontem, ele foi bem abaixo do que a torcida ainda esperava. Depois ainda da reunião que houve entre torcedores, comissão técnica, nada, né, mano, jogadores. Aí que tá, Motinha. Por mais que o Corinthians ele tenha criado chances de gol, e de fato criou, o Aranha foi bem, mas isso não minimiza o fiasco que tem sido o segundo turno do Corinthians. Essas chances que o Corinthians criou ontem, Mota, foram surgir a partir dos 20 minutos do segundo tempo. O Corinthians ele tem tido uma postura extremamente covarde, submissa, medroso, é um time sem personalidade, medroso, é um time que muitos jogadores aí estão com o calção cheio, tem jogador aí que tá com a cueca inchada, é fato. Porque em determinado momento, quando o Corinthians ele alcançou o ápice no campeonato, Domênico, com aqueles 89% de aproveitamento, é natural do ser humano, muitas vezes relaxar, ali você relaxar. A acomodação é inerente à humanidade. No momento ali que você já está teoricamente tranquilo, você relaxa e não mantém o mesmo ritmo e não mantém o mesmo padrão. Quando o Corinthians começou a declinar e tinha uma longa vantagem de pontos para o segundo colocado, era fácil você administrar, porque não, essa partida jogou mal, a próxima vai jogar bem, não tinha pressão. Agora, com os adversários se aproximando, com os adversários chegando próximos aí numa zona complicada do campeonato, que restam poucas rodadas para terminar agora o Campeonato Brasileiro, a pressão aumenta e os jogadores do Corinthians não estão conseguindo acertar nada. Você vê jogadores que você não deveria notar o nervosismo e você nota. É o caso do Fagner, do é o caso talvez aí do Jadson, do Rodriguinho, é o caso aí do Jô. São jogadores que hoje, ao invés de passar tranquilidade para a equipe, os caras estão destoando, os caras estão nervosos. Você vê lá, por exemplo, o lance ontem lá, o Clayson, que tem sido o melhor reserva do Corinthians, ele entra e põe fogo no jogo. Porra, o Jadson, ele não acertou um gol de falta esse ano. Ele não marcou um gol de falta não esse ano. Não deixou o menino cobrar, deu um chiliquinho e não quis deixar o Clayson. Tanto ele quanto o Fagner, porque o Fagner pegou a bola e deu pro Jadson. O Jadson que vive uma fase terrível e ridícula, Porra, dá moral pro moleque. O moleque tem entrado e marcado gols, o moleque tem entrado, tem dado sangue, o moleque tá numa boa fase muito melhor que a dele. Rachou ele. Então, eu ainda acho, não acho que tenha rachado, Motinha. Acho que o Corinthians, né, ele só depende de si pra que ele possa ser campeão. Mas esse, num outro momento, seria a solução. Azedou. Você fala, pô, só depende de mim pra ser campeão? Opa, é uma solução. Hoje, depender só do Corinthians pra ser campeão, não virou um problema, nenhum. Porque o time não tá jogando nada. Medo. E ó, esses jogadores, eles podem participar de uma das principais cenas em termos negativos da história do Corinthians. Eles podem dar a maior pipocada, inclusive, da história do futebol brasileiro. Não, mundial. Porque diante do que o Corinthians conquistou no primeiro turno, não conseguir repetir no segundo, não precisa repetir, talvez, aí num grau de intensidade tão alto. Mas que caísse pela metade o aproveitamento. Era o suficiente, talvez, para o Corinthians segurar aí a primeira posição com folga. Então, esses jogadores do Corinthians, eles precisam entender que eles estão vestindo a camisa do Corinthians e que eles têm que dar um sangue a mais do que estão dando. Ah, porque eu criei chances e o Aranha defendeu. Chutar no gol e o goleiro defender não é acerto, é erro. Um time com o potencial que o Corinthians tem, ele não tem sabido aproveitar as oportunidades que ele cria. Por exemplo, contra o São Paulo, a torcida lá pegando no pé, o time na zona de rebaixamento, a porra toda lá acontecendo no Morumbi, o Corinthians, ao invés de propor o jogo, de ir pra cima e tentar ali encurralar o São Paulo no campo defensivo, ele deixa o São Paulo gostar do jogo. O São Paulo fez um primeiro tempo que ele dominou o Corinthians, ganhou força, estádio lotado, foi lá e conseguiu fazer 1-0. Depois o Corinthians empatou lá, mas beleza, passou, era um clássico, entende-se. Contra o Botafogo, a mesma postura. A torcida do Botafogo batendo em jogadores no aeroporto lá, jogadores do Botafogo falando um monte, jogadores do Botafogo tristes, estádio vazio. Chega lá o Corinthians novamente, submisso e apático dentro de campo, deixa o Botafogo gostar do jogo. O Botafogo faz 1-0, o Corinthians ele vai lá e propõe o jogo, com 5 minutos ele empatou a partida. Aí por novamente um erro de atenção ali dentro da zaga do Corinthians, o Botafogo fez 2-1 e o Corinthians não teve força para virar. Agora novamente, a torcida da Ponte batendo em jogadores, a Ponte novamente numa zona de rebaixamento, e o time do Corinthians ele faz questão de ressuscitar novamente o morto-vivo no campeonato. O Corinthians novamente lidou a pontos para time que está em zona de rebaixamento. Isso não é postura de time que quer ser campeão. O time do Corinthians hoje, infelizmente, é um time sem confiança. E vou falar aqui, vou ser sincero com vocês, que brincadeira é brincadeira, quando tem que falar sério, tem que falar sério. O negócio é o seguinte, o time do Corinthians, se quiser ser campeão brasileiro, independente do que aconteça no jogo hoje, independente do que aconteça no jogo do Palmeiras hoje, se o Corinthians quiser de fato ser campeão brasileiro, ele é obrigado a vencer o Palmeiras. Porque se o Palmeiras empata hoje, a diferença cai para 5 pontos. Se o Palmeiras vence, a diferença cai para 3. Se o Palmeiras perde, a diferença fica em 6. Mas na minha avaliação, o time do Corinthians, se quiser ser campeão brasileiro, ele é obrigado a vencer o clássico contra o Palmeiras. Ele tem que ganhar do Palmeiras, porque aí você readquire a confiança. Você readquire a confiança. Porque não adianta nada o time, se o Palmeiras perde hoje, aí o Corinthians ele continua ainda dentro do Campeonato Brasileiro vivo. Não. O time do Corinthians ele não pode nem pensar em empatar. O empate para o Corinthians, não estou falando em termos matemáticos. Eu estou falando em termos emocionais e psicológicos. Se o Corinthians quiser de fato ganhar o Campeonato Brasileiro, ele é obrigado a jogar com uma postura totalmente diferente da postura omissa e submissa que ele tem mostrado nos últimos jogos. Se quiser vencer o campeonato, tem que ganhar do Porco domingo. E a torcida do Corinthians, inclusive, eu acho que ela tem uma participação muito grande agora para que ela apoie o time. Inclusive, seria muito bom, mano, aí no último jogo aí que antecede, no último treino que antecede o clássico, se a torcida lotasse, que seja o CT, que seja a Arena Corinthians, para passar apoio para os jogadores. Pichar muro, quebrar carro de jogador agora não vai resolver nada. Já picharam hoje, Corinthians... né, mano? Não, mas Mota, aquele tipo de situação ali pode ser feito. Não, mas aquele tipo de situação pode ser feito por um cara só, que pula ali o portão ali, com uma lata de spray, ele faz aquilo. A torcida do Corinthians tem mostrado aí apoio ao time, mesmo ontem depois do jogo tendo chutado o portão e tudo mais, era no calor da partida. Mas diante do Palmeiras aí no domingo, se a torcida do Corinthians for lá pra tentar quebrar tudo no CT e pegar jogador de porrada, a chance do Corinthians perder, já que o momento não é bom, é grande, ela existe. O Corinthians, de dois clássicos que fez com o Palmeiras esse ano, ele conseguiu vencer os dois. Por que não vencer o terceiro, com o apoio do torcedor? O terceiro clássico. Por que não vencer esse terceiro clássico com o apoio do torcedor? Mas é verdade, Mota. Um time que está passando por um momento ruim, como é o caso do Corinthians hoje, com aproveitamento de time rebaixado no segundo turno, o Corinthians ele tem a 17ª campanha. Meteu terror hoje em jogador, você pega lá um monte de moleque lá, Maicon, Gabriel, você pega lá o Pablo não é moleque, mas é um cara que chegou agora também, ele não é um cara de vasta experiência, como a gente pode colocar o Jadson e o Rodriguinho, mas também tem que ser cobrado, mas a cobrança ela tem que existir sim porque o cara tá jogando no Corinthians, mas ela tem que ser amparada com apoio também. O torcedor do Corinthians, ele nunca foi um torcedor pipoqueiro. O time do Corinthians, para que ele conseguisse alguma coisa, sempre lutou muito. O Campeonato Brasileiro no primeiro turno foi um aproveitamento surreal? Foi. Mas esse aproveitamento do segundo turno também é surreal. O time do Corinthians, ele pode jogar muito mais bola do que isso, e nada melhor do que ganhar do Palmeiras no domingo para provar que ainda tem força para ser campeão. O clássico de domingo é de suma importância, não com relação à parte matemática, que também é, mas a parte emocional, ela vai pesar muito, muito, muito mais do que a parte matemática no domingo. É, tá meio borrado, né, mano? Tá meio borrado, mano, os caras aí. Tá de fralda, hein, mano? Deveria ser eu convocado. Não, mas tem jogador do Corinthians que tá. Eita! O Mano deveria ser convocado pra fazer falar isso pros jogadores, é. Porque o Fábio Carilli, que é muito bom treinador, faz um grande trabalho, ele nunca viveu uma situação parecida. Eita! O Mano deveria ser convocado pra fazer falar isso pros jogadores, Porque o Fábio Carilli, que é muito bom treinador, faz um grande trabalho, ele nunca viveu uma situação parecida com adversa, essa. Adversa, né? E mais, ele tá se mostrando pequeno na hora de tomar grandes decisões. Como trocar alguns jogadores. E na coletiva também tá nervosinho. Ah, mas... ele nunca passou por isso, é uma experiência nova pra ele. Ah, concorda? Não tá nervosinho, não. Ô, Narigudo, cadê o Narigudo? Aí o Nariga. Ô, beija. Quer ver? Só falar assim. Ô, Modinha. Agora tem uma... tem duas coisas que eu não... Ele puxou o cabo. Tem duas coisas que eu gostaria de entender um pouco mais. Primeiro, como é que a torcida organizada que foi lá falar com os jogadores e que é tão soberana com relação à parte tática, a vestiário, a futebol, como é que ela não deu um jeito no time? Essa é uma dúvida. E outra, alguém tem, por favor, um calendário que tenha uma conta aí aproximada, porque eu acho que no certo assim é difícil saber, mas aproximado. De quantos anos que o Romero não faz um gol pelo Corinthians? Que eu tô com essa dúvida. Você se perdeu? Quatro meses. Ah, tá. Não, mas, Alê, se o problema do Corinthians... Se o problema do Corinthians fosse somente o Romero, tava tudo certo. Era só tirar o Romero do time e colocar um outro jogador. Mas o problema do Corinthians é que você vê jogadores aí que são muito mais consagrados. Nem isso eles fazem. Mas, Alê, se a gente parar pra analisar... O que tem jogado, por exemplo, o Jadson? Quem tem jogado, por exemplo, o Rodriguinho. Nada. Então esses jogadores, eles têm que ser muito mais cobrados do que o Romero. Porque esses jogadores, eles têm muito mais a oferecer do que têm oferecido. O Romero é isso daí, cara. O Romero, dentro de um time que tá funcionando bem, ele é um cara que funciona, talvez, ali pra dar o combate aí no lateral adversário, cobrindo o lateral que subiu, no caso aí, tanto o Fagner quanto o Guilherme Arana, porque o Romero consegue jogar nas duas. Ele funcionava dentro desse contexto. Mas a gente não pode exigir do Romero que ele seja o camisa 10 e que ele faça o que o Jadson sabe fazer. Eu também acho. Que ele sabe fazer, é um por exemplo, de areia. O Romero. Pois é, RG. Por exemplo, o Rodriguinho. Eu, se fosse o Carilli ali, eu faria duas alterações pro jogo de domingo contra o Palmeiras. Eu sacaria do time o Maicon e o Romero. Eu colocaria no lugar do Maicon o Rodriguinho mais recuado, pra fazer às vezes ali de segundo volante. Eu colocaria aquela linha de três ali com o Jadson, mesmo mal, eu manteria o Jadson, colocaria ali o Cleison pra jogar centralizado, porque ele pode jogar ali também, e colocaria na esquerda, se ele tiver apto aí, já o Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel se contundiu no treino de sábado. E na frente o Jô. Inclusive na partida de ontem, mandar um recado pro seu Jô aqui. Jô, você como um cara experiente, você que sabe que é um dos pilares do time do Corinthians, eu tô meio escuro aqui, galera, mas daqui a pouco eu vou acender a luz. Aqui tá na manchete do Corinthians, eu não vou interromper o meu discurso pra poder acender a luz, mas acabou a luz. Você tá com vergonha, a verdade é essa. Já vou acender a luz. Você tá com vergonha. O Jô ontem... Não tô não. O Jô ontem, Sombra, ele sabia que ele tava amarelado, assim como inúmeros outros jogadores do Corinthians. Cássio, Balbuena, o Pablo... O Rodriguinho, o Jadson, o Camacho, mas o Jô, enfim, sem querer, hein, o Jô, hein? Inúmeros jogadores ali do Corinthians estavam amarelados. O Jô foi infantil num lance idiota, que ele poderia ter tomado o terceiro cartão amarelo, ou quizá até mesmo o cartão vermelho, porque árbitros que se veem aquela cena, poderiam encarar como uma agressão. O Jô, ele deu uma solada no Rodrigo ali, depois que a bola foi para escanteio, de maneira desnecessária, no independente final, do que o Rodrigo possa ter dito pra ele, independente do Rodrigo ter pisado nele, independente de qualquer coisa. O Jô, ele tem que se conscientizar que o reserva dele é o Casim, irmão. E se o Jô não jogar contra o Palmeiras, quem entra em campo é o Casim. Então o Jô, naquele momento ali, ele foi responsável de ter feito aquilo. Ainda bem que o árbitro não viu. Se o árbitro vê e dá o terceiro cartão amarelo pra ele, o ataque do Corinthians perde muita força. Então, os jogadores do Corinthians eles precisam se atentar, porque uma coisa, Motinha, você vai 1-0 pro Corinthians, contra-ataque da Ponte Preta, o Emerson Sheik pega a bola, vai sair cara a cara com o Cássio, você desce uma sarrafada no cara, e aí você fala, justifica meu cartão, eu vou deixar o cara fazer o gol? Não, você faz a falta. Agora, por causa de uma jogada ali, um entrever dentro da área e vai lá e chuta o adversário, de bobeira. Foi burro, ali ele foi burro. Mas eu espero que o jogo domingo aí, que ele corresponda à expectativa e que, ele consiga repetir a performance que ele teve no primeiro semestre. Porque o Jô, Benjamin, era o artilheiro de todos os clássicos. Manda ver, Benjamin. Ah, não, esqueceram de mim. Não. Nós estávamos chamando você, ô tonto. Não. É, mas seu sinal tava caiu. Respondendo. Foi uma barrigada. Você concorda? Com o que você concorda, ô Benjamin, disso aí que o Mano falou? Desde o Michael Suel que eu tô tentando falar e não consigo. Nossa senhora. Ah, você ia defender o Pinotti, não, é isso? Ué, o Michael Suel também não foi ele que trouxe. O Michael Suel que pediu foi o Rogério Ceni. Eu tive o poder de adivinhar que você ia defender o Pinotti. O Pinotti trouxe o Hernanes. Sei. Pinotti ninguém pediu trouxe o Marcos torcida. Guilherme. Uma má ideia trazer o Hernanes. Pinotti trouxe o Dorival Júnior. Dorival é não, bom. Não, mas deixa eu te falar, eu não concordo com o Mano em relação ao que ele fala, que o jogador tá tremendo. Não tá, não. Ah, tem jogador com calção cheio. Não tá de calda? Não, não acho, não. Não acho, mas não. Mas o que aconteceu então, Benja? Ué, tô falando, o jogador não treina, não acho que tem jogador tremendo. O que acontece, na minha opinião, é que ficou aquele negócio do Corinthians. Ah, o Corinthians é campeão, o campeonato acabou. O cara liga o rádio, o Corinthians é campeão. O cara liga a TV, o Corinthians é campeão. O cara liga a internet, o Corinthians é campeão. O cara abre o jornal, o Corinthians é campeão. Aí quando o Corinthians perde, os concorrentes dele não ganham. Aí todo mundo fala, tá vendo? Mesmo quando o Corinthians perde, os outros perdem também. Cara, por mais que o cara não queira usar isso, mas isso entra no subconsciente. Os caras vão relaxando. Aí vem a ansiedade, pô, falta 10, falta 11, falta 12, falta 9 rodadas. Aí o cara vai pra festa, aí o cara já não chega tão mais cedo que ele fala, ah, agora já tô em clima de férias. Igual quando você passa de ano em outubro, você fala, ah, agora eu vou pra escola uma vez ou outra. E aí ferrou. O problema é que todo mundo achava que tava ganho não só os jogadores do Corinthians, e o campeonato não tava ganho. E agora pra buscar... Tá difícil de buscar, porque agora entra o nervosismo, agora entra a pressão, agora entra a torcida cobrando. Tem mais aí, time focado, sei, né, cara, mano? Eu O quê? Tem mais time focado também, lutar pelo título. O Palmeiras agora tá focado em lutar pelo título. Antigamente, quando o Corinthians disparou, o Grêmio tava só na Libertadores, o Palmeiras na Libertadores, o Santos Flamengo. Na Libertadores, o Cruzeiro na Copa do Brasil. O Cruzeiro já foi campeão. O Santos já foi eliminado, o Palmeiras foi eliminado e o Grêmio que continua ali. Então eu não acho que tem jogador pipocando. O Corinthians não tá jogando tão diferente de como jogava. O problema é que a bola não entra mais. É, ontem não ganhou só por causa do Aré, né, Benjamin? O Corinthians, não entendi. Ontem o Corinthians só não ganhou em função do Aré, né? Fez uma grande partida. Mas é pouco, hein? Mas o Corinthians também não jogou tudo, não. Eu não vi essa grande partida que eu você tá falando. Eu também não vi, não. Eu achei que o Corinthians jogou duas bolas lá. O Corinthians precisou tomar o gol da Ponte pra acordar. Quanto o Botafogo, o Corinthians precisou tomar o gol pra acordar. Eu não vi esse jogo todo. O Jadson tá mal, o Rodriguinho tá mal, o Romero tá mal, o Arana tá mal, o Fagner tá mal. Entendeu? Aí você não tem mais elenco, porque se esses caras estão jogando mal, você não tem quem colocar. Vai colocar quem? O Giovanni Augusto? Nossa! Augusto não. Vai colocar... Ah, que maldade. Vai colocar Marquinhos Gabriel, que joga uma partida bem, joga 12 não. Não dá, cara. Então eu não acho que o time tá pipocando. Eu não acho que foi pipocar. Só que eu acho que ontem, eu falei a semana passada, até falei, olha, o jogo contra o Botafogo não era o importante. O importante era o jogo contra a Ponte. É mesmo. Agora, o Corinthians ontem, infelizmente, deu um grande passo para trás para ganhar o título. Pra ganhar ou perder? Ô, Benja, você acha, o que que você achou da atitude do Jadson? Passo pra trás pra perder o título. O que que você achou da atitude do Jadson? Eu falei. Nossa, falou um passo pra frente pra ganhar o título. Passo pra trás pra ganhar. Ah, não, desculpa, eu quis falar um passo pra trás. Eu falei um passo pra trás. O que que eu achei do quê, Vieira? Da Jadson. Atitude do Jadson na hora de bater a falta. Foi estranha aquela atitude. Clayson, porque o Clayson entrou bem. Disposto, o Clayson, né, era uma luz aí no fim do túnel no time do Corinthians. E outra, se o cara entrou, pega a bola, é porque o cara tá confiante, né? O cara deve estar falando, pô, tô bem, deixa eu bater essa porra aí. Foi o Fagner que não deixou. Não, os caras não deixaram, né? É, o Fagner deu uma de Daniel Alves, né? Escondeu a bola pro moleque não pegar, você viu? O Neymar e o Jadson são um pouquinho diferentes. É. Quase nada, gente. E ele saiu xingando. Mas o Jadson é infeliz. Mas os dois jogadores são o cérebro do time e tão mal. Não. Que é o Rodriguinho e o Jadson. O Fagner e o Guilherme Arana, que estavam jogando pra caramba, tão mal. Agora, eu achava que depois da partida contra o Botafogo, os jogadores iam se fechar entre eles lá, falar, ó, galera, o negócio é o seguinte, vamos segurar a onda aí, se tem cara que tá saindo na night, se tem cara que tá exagerando, vamos segurar, igual a Copa do Mundo, ó, falta 40 dias aí, e depois todo mundo vai comemorar. Eu achei que seria isso, mas aí o Corinthians perdeu. E olha, independentemente do Palmeiras não ganhar hoje, eu acho que, sei lá, cara, ficou... Tá meio complicado. Tá estranho, né? Temos que ganhar o clássico, Benjamin. Vamos ganhar o clássico. Se o Santos... Mas o Corinthians tem bola pra ganhar? O Santos meter duas vitórias seguidas aí, Benjamin. Se o Santos acordar no campeonato, se acontecer com o Santos o efeito Elano, que aconteceu com o efeito Alberto Valentim, 3 jogos, 3 vitórias... Se o Palmeiras empata hoje ou perde, o Corinthians e Palmeiras empatam no domingo. E o Santos tá na briga, gente. É, não dá. O que acontece é que... O Santos não tá morto, não. Como se fosse o campeonato na Fórmula... pode ter nas últimas 6 rodadas uma emoção que não teve o campeonato inteiro. Isso é que nem na Fórmula 1. Tá lá na frente, o piloto tá 10 segundos na frente. Só que o pneu tá gasto. É. E os que estão vindo atrás estão com o pneu mais inteiro e tá tirando. Tá, você entendeu? Começa a tirar. Tá tirando volta. Não, o Santos não tá tirando nada, né? Não, o mas. O Santos teve a chance o de Santos tirar. O Santos não, mas o Palmeiras sim. Não, o Palmeiras sim. O Palmeiras chegou a ficar 17 pontos. O Palmeiras sim. 17 pontos. Na 20ª rodada. Se não é o Grêmio lá bobear lá com o Havaí. É, o Grêmio ia chegar a 33 também. Não, também. Você, não acho você também. Pega... Acho que não. Mas ia ficar 6 pontos, mas porque o Grêmio vai passar pra final. Vai pegar um argentino na final. Mas já pega já próximo mas, jogo, Ale, já é reserva de novo. Datas, é, já é reserva de novo. Mas, Alê, se você pegar início do campeonato, o Santos tirou. É que o Santos aí começou a patinar na lama. Patinou, exatamente. E ficou onde está. O Santos era o 17º colocado. O Santos se mantém aí entre os 4 já faz muito e muito tempo. Ele tirou a diferença, só que ele parou, né? Agora tá patinando, né? É isso aí. Não é que uma delícia, né, o futebol, né? O futebol é gostoso por causa disso, né? É. Ah, mas mesmo assim chupa. Muito né? gostoso, né? É a melhor coisa pra se fazer vestido, né? É, né? O futebol. Ô, Dodô, em qualquer lugar do mundo, você imagina você morar vizinho de um parque, uma represa? É um privilégio, fala a verdade. Porra, privilégio pra cacete. Você imagina só, Sobra, que esse lugar já existe e é aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo existe. Não é isso aí, não. É, agora sim. O novo lançamento da Trisul fica ao lado do Parque Guarapiranga e da Ponte do Socorro. É sombra, meus amigos, estou falando do Side Atlântica. Sério isso? Seríssimo. Fala. Escuta só, 2 dormitórios, vaga de garagem, lazer completo com piscina, com segurança de condomínio fechado, meu amigo. É, tem muita coisa, vai sair caro isso aí. É, que vai nada. Se eu falar pra você que as parcelas cabem no seu bolso. E aí? Aí eu quero conhecer, o que deve ter de ouvinte também falando, conta aí, Dodô, todo mundo quer conhecer, então venha e aproveite pra conhecer o decorado, hein? Informações você acessa agora, sideatlantica.com.br, tá bom? Ou você pode ligar também no 55998715. 55998715. É o Side Atlântica, mais um lançamento da Trisul. Boa, Dodô! É isso aí, esse é o Estádio 97. Também no oferecimento dos amendoins Santa Helena. Um golaço de sabor, Mendorato, seu parceiro do futebol. McDonald's, eles chegaram no McDonald's, Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! HDI Seguros é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Nissan, façam test drive, porque quem testa Compra Nissan. Ah, ó, e você manda aí a sua mensagem. São os corneteiros do estádio, número 94, ou melhor, 943-530-150. 943-530-150, tá bom? Manda aí, olha, manda aí a sua homenagem ao Santos Futebol Clube, né? Manda aí. Você, corintiano, tá super feliz com o Romero, com o Jadson, também pode mandar sua mensagem. Você que quer só cantar musiquinhas, você pode mandar também, não é? Não, mas se fizer uma homenagem pro Santos, aí tem que colocar um minuto de silêncio no ar. Ah, ele tá morto, o Santos tá morto. Pô, vocês acabaram de ressuscitar e tá cheio de graça aí. É nóis. Se liga, meu. Esse maluco falar isso pro tá, o cara acabou de ressuscitar, velho. Ô, na moral, velho, se você tirar as listras horizontais do uniforme do São Paulo, não parece um pouco o Real Madrid jogando? Ei, cadê o momento? Meu Deus, tá de brincadeira. Aí, vai vendo. Vai vendo, olha. Lindo fanfarrão pra caramba, você tá louco. Ah, aquele gol do Marcos Guilherme lá, fala sério, Domenico. Ah, pelo amor de Deus. Espera lá. Sombra, se não for. Time, Marcos, se não for time. O gol mais bonito do Campeonato Brasileiro, é o segundo gol mais bonito. Mas o lançamento do Hernanes foi assim, cara. Esse foi. Ah, segurou o L1 e apertou o gol. Teve uma bola no segundo tempo que ele balançou e deixou o Petros na cara do gol. Na trave, que também foi coisa linda, cara. Difícil ver jogador, né, hoje em dia com essa qualidade para lançamento, para assistência, tá, né? É, tá fazendo falta mesmo. E eu Sombra, inclusive tem um viral meu aí, a respeito do Hernanes aí, que o pessoal tá pegando no meu pé. Falou besteirinha. Não, esperar o momento certo, vamos lá. Não falei não, mas ô Sombra, foi uma declaração que eu dei lá na Fox, mas a parada é a seguinte, todo mundo sabe que o auge do Hernanes ali na Itália foi jogando na Lazio. Depois ele saiu da Lazio, ele foi jogar na Inter, ele não teve a mesma performance, tanto que ele foi negociado com a Juve, e na Juve ele não jogou tão bem. E aí ele foi pra China. Amparado nessas duas últimas passagens do Hernanes ali, tanto a China quanto a Juve, o Hernanes ele não tinha ido bem, como ele foi na Lazio. E aí, o credencial... Não, mas é verdade. Eu até, inclusive, tenho até uma tese, não é pegando no pé do Hernanes, não. Não é pegando no pé do Hernanes, não, Motinha. Porque eu tenho uma tese de que jogador que fez sucesso na primeira passagem, eu sou contrário a que volte, inclusive pro meu time. Já falei inúmeras vezes isso daqui. Só que aí o pessoal pegou aí a minha declaração daquela época e colocou como se fosse hoje. Não foi, de fato não foi. Porque o Hernanes, ele tá jogando muita bola. Mas pelas partidas que ele fez na China e pela última passagem dele na Itália jogando lá pela Juventus, o cara não tava bem, irmão. É que faltou experiência pra você, Maurício. Você não pode nunca generalizar. Você teria que ter feito uma observação. Essa celebridade não, aí você generaliza, né? Não, eu falei exatamente do Hernanes. Eu falei, o que credencia hoje vocês pensarem que o Hernanes possa voltar a jogar bem? Porque, de fato, ele não vinha bem em duas passagens, tanto na Juventus quanto na China. Mas, mano... E na China, o cara que tem dois pés, ele joga bem, mano. Geralmente... O cara veio e tá jogando, mano. O jogador, quando volta, não dá pra dizer que não vai jogar bem, porque ele já volta porque não estava jogando bem, tá? Mas aí tem vários motivos, às vezes não é uma questão técnica, às vezes o cara tá de saco cheio, tá lá pela grana. Foi buscar dinheiro. Foi buscar dinheiro, etc e tal. Ou às vezes os caras fazem bullying dentro do clube. Ô, Sombra. O cara chega aqui, às vezes a história é outra. Ô, Sombra, eu vou defender meu irmão. Ele errou no caso do Hernanes, mas ele acertou com relação ao Buffarini, quando ele falou que jogava muito. Não. O Buffarini é bom jogador, velho. Vai sacanear, mano. Vai, velho. Ele acertou quando ele falou que o Romero também é bom. Nossa! O Buffarini é legal, foi quando você falou lá que aquele Pereba do Grêmio é bom jogador. Não, o Grêmio tá jogando mal. Bom é o Corinthians. Aquele alemãozinho lá que parecia a Xuxa lá. Como é que era o nome daquele prego? O Sasha. Se tivesse o Cartola das contratações, teu irmão tava com zero ponto. Zero. Negativo. O Geraldo Magela tá enxergando mais que ele. Não, é por exemplo, o Hernanes hoje é fácil falar, Sombra, porque ele tá jogando bola aí contra um monte de bêbado aí que temos aí no Campeonato Brasileiro. Mas que ele é bom jogador, ele é, eu concordo contigo. Agora é fácil falar porque ele deu certo. Ô, mano, dá aquela acusada época, de golpe e segura. Mas o Romero tá pegando só no peito e deixa. Falar, esse monte de bêbado aí, olha, outro dia um monte de bêbado do Flamengo, que era candidato a tentar título, um monte de bêbado do Santos, outro dia um monte de bêbado do Cruzeiro, e o Hernanes vai jogando bem sempre. E o Romero não pega esse monte de bêbado? Não, acho que o Romero tem bafômetro, porque Não pega. Vamos trazer agora três ouvintes na sequência. É o momento Sem Parar, um jeito novo de comprar. Compre seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdruba! Ah, meu Deus! Ah, ah, chupa galinha! Ah, ah, ah, ah, chupa galinha! Oi! Chupa galinha! Ah, ah, ah, ah, chupa galinha! Opa, me põe a música pra zoar esses caissaras aí! Chupa galinha! Já, já, atenção, os santistas aqui do programa agora. Cantando o hino do tricolor com mão, com mão no peito, cheio de ênfase. O RG treinou. Eu vou te mostrando, eu vou botar a mão. Já, já. Ai, põe aqui, RG. Alô. Aqui aonde? Aqui embaixo. Nesse amendoinzinho aí? Pode pôr, amendoinzinho vai funcionar. Alô? Quem fala? Alô. Silêncio. Amendoim é amendorato, hein? É. Quem fala aí? Bem lembrado. Que não é o do Mota, velho. Alô. Alô. Quem fala? É Wagner Gigliotti Jr. Wagner com V ou com W? Com V. Wagner Gigliotti Jr. Júnior. O que que você é do Fiore Gigliotti? O que que você é do Marcelo Gigliotti? Infelizmente nada, mas gostaria de ser parente porque eu admiro muito a história dele. Sim, uma historiaça, viu? Fiore tem uma historiaça. É o padrinho do estádio. Se você tivesse que... É top 3 da história mundial dos locutores de rádio. Top 3 para mim? Narradores de futebol. Ah, eu tenho os três. Quem? O Vério. O Domênico falou ele, o Fiore e quem mais, Domênico? Você, quem mais, Domênico? Não, que eu vi narrando. Ou assim, ouviu também. São os verdadeiros ídolos para mim. Osmar Santos, o Fiore Gigliotti e o José Silvério. Também, concordo. Pra mim são os três maiores. Que eu ouvi. Foi bem, Dodô. Concorda, Alê? Os três, concordo. Top três. E da televisão. Eu sou bem mais jovem do que o Dodô, mas concordo. E da televisão pra mim, Galvão Bueno, Luciano do Vale e o Milton Leite. Milton Leite? Sim, os três maiores que eu vi. Silvio Luiz não entra nessa? É outro estilo, né? Eu gosto, mas... Ah, o Silvio Luiz foi um dos maiores hits do país, hein? Pra mim, eu tiro o Galvão Bueno. Olho do lance! Não, ele era bom pra caramba, o RG. Quando ele começou, ele era um... Galvão sempre foi muito bom. Não, o Galvão é muito bom. Eu sempre gostei do Galvão na Fórmula 1. O Domênico falou fora do ar que os comentários que ele mais gostou eram do Silvio Lancelotti, né, Domênico? Ah, porque eram curtos, né? Só demorava uma temporada pra concluir. Fazia receita de macarrão. Mas vai sair o gol. A gol tem toda hora. Ô, não, mas velhinho. É o gol do título. O título tem todo ano. É. Deixa eu dar meu lasanha aqui. Qual que é o... Quantos anos você tem, meu velho? Eu tenho 38 anos. 38 RG hoje. Ah, mas você não tem a dúvida nenhuma. Eu? Não tenho dúvida. O que foi? Se ele estivesse aqui entre nós... Se ele quem estivesse aqui entre nós? Fiore diria depois desse jogo do Corinthians... Fecham-se as cortinas. Ah, sensacional. Sensacional. Fim de sonho pra torcida do Corinthians. Quem tinha aí que fechou a cortina, velho. Fim de sonho, né, irmão? Ai, ai, ai, dependemos somente das nossas forças pra conseguir o título. Esse que é o problema. Olha o bal, mata triste aqui. E tá triste o tempo inteiro. E o Fiore? Esse que é o problema. Fala, Bá, desabafa. E o Bá, fala, vai. Não vai defender o Romero hoje, não, Bá? Fala, Bá, vai. Defender quem? Romero. Quem é esse cara? Olha! É o atacante do teu time, Bá. Bloqueou no Twitter. Bá, meu. O Bá tá puto. Calma, Bá. Ele quer meter o Pedrinho numa fogueira, meu. Por que eu não coloco o moleque antes? Verdade. Tá entendendo? E ele quer meter o moleque Jadson, pra pagar sempre. Ridículo. O Jadson tá ridículo. Nossa, vai, tá entendendo, Bá. Esse é o corintiano de verdade. Outro, cadê o outro que chamava de Magic Jadson? O Mano está jogando bola, Bá. Não, mas o Jadson, ele passou um bom momento no Corinthians e foi fato. O Mano, seu Benjamin, passando o pano. Deixa o Bá falar. Provavelmente é o Corinthians. Deixa o Bá falar. Do cotonete, então, Domênico Gato. Eu acabei de meter o pau no Jadson, inclusive criticando o Alex. O Alex é covardou. Porque é muito fácil criticar o Romero, que na sua infância atravessava com contrabando aqui pro Brasil, e deixar o Jadson de fora, deixar o Rodriguinho de fora, deixar o Fagner de fora. Mas deixa o Bá falar, pô. É sua pergunta, Viro, Cleison. É o único. E Cássio. Cleison. Arana, tá uma Cássio desgraça. Cleison. Fagner. Horrível. E a zaga? Balbuena. Ontem o Pablo é irreconhecível, cara. Sabe? Meu... Aliás, tá Pablo... complicado. Então, isso que o Mano falou, só depende da gente. Depende da gente, esse que é o problema. Nossa, que tem... Nós estamos fazendo o nosso. Mas, Oba, esse time que eu citei aí, Oba, que é capaz ainda de fazer Oba alguma coisa, foi o time que ganhou o Campeonato Paulista, foi o time que liderou de braçado o Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que esse time ainda tem potencial pra jogar a bola que jogou. Mano, que nós lideramos o Campeonato Brasileiro por incompetência dos outros. Nossa, ah, que deitada agora. Né? Desculpa. Ai, ai, ninguém chegava, mano. Eu não vou nessa onda. Peraí, Bá. Peraí. Aí, Bá, você tá comprando um discurso aí de modinha. O Corinthians, ele pegou inúmeros clássicos aí, mas é verdade. Na boa, o Corinthians, ele pegou inúmeros clássicos aí, tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato Brasileiro. Clássico, viu? Clássico ninguém tira o pé. Clássico ninguém quer perder. O Corinthians jorrou em todo mundo. Eu não tô falando de times aí, Atlético Goianiense, Curitiba, Figueirense, Havaí, essa draga que tem aí do Campeonato Brasileiro. Porque o Figueirense não tá nessa divisão. Draga, mas nós perdemos outros dois times. Ai, mas aí, se você parar pra analisar, e os clássicos que venceu? E os clássicos que durante o primeiro turno inteiro você falou, esse time aí ninguém bate. Eu acho em clássicos, o Corinthians, ele jogou muita bola. Ainda sabe jogar. É igual andar de bicicleta, Sombra. Vai falar que, por exemplo, o Rodriguinho não sabe jogar bola? Eu discordo. Vai falar, o Jadson não sabe jogar bola? Eu discordo. Vai falar, o Jô não sabe jogar bola? Eu discordo. Só dar um palpite de quem tá vendo de fora. Mas deixa eu falar. Quando teve aquela parada de duas semanas... O RG falou. Que o Corinthians ficou sem jogar duas semanas, ali já tava o Já Ganhou. É. E não adianta, o Já Ganhou da torcida, ele influencia. Aí era tão distante e tava tudo dando tão certo e ficou duas semanas, perdeu o ritmo, perdeu o foco. E aí, mas começa o segundo turno, perde aqui, perde ali, empata. Não, mas já a gente ganha, já a gente ganha. Faz parte, né? O pessoal fala... Pode não parecer, mas é a mesma coisa do time que tá próximo da zona de rebaixamento. Não, mas já a gente ganha. Aí o campeonato vai passando e hoje o peso do Corinthians... Nas costas do Corinthians é igual o peso de um time que está dentro do Z4 precisando sair. Entra em campo com a necessidade de ganhar. Sim, isso mesmo. Hoje o peso é igualzinho, perderam foco. Aliás, o futebol no retorno também, né? E a classificação no retorno também é assim. Exatamente. Olha, eu só volto te falar uma coisa, se o Palmeiras ganhar hoje, Bá, o peso da bola, eu falei pro Marcão fora do ar. O peso da bola no clássico vai ser a bola de fisioterapia, velho. Com certeza. Velhinho. E me diga aí, qual que é o bairro? Bola de Medicine Ball, lembra daquela? Medicine Ball. Qual o bairro, cara? Bairro Vila Medeiros. Vila Medeiros. Zona Norte, Vila Medeiros. E o time Mocotó, mano. Qual que é o time? Exatamente, partindo Mocotó. E o time? Rodrigo Oliveira. O time é o... Eu tô tranquilíssimo líder do campeonato. Você é o fanfarrão, tá escorrendo pelas pernas. Tá tranquilo? Chupa a galinha. Ô Wagner, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, mano. Ô Wagner, o Corinthians ontem acabou tropeçando em mais uma partida do Campeonato Brasileiro que poderia dar uma folga e uma tranquilidade a mais pro Coringão. O Corinthians tá fazendo de tudo pra perder esse Campeonato Brasileiro, hein, cara? O que tá acontecendo com o Timão? Acabou. É o seguinte, é uma série de muitas das coisas que vocês disseram aí, eu concordo. Eu acho que a pressão que a gente não tinha no primeiro turno por ter sido a quarta força e já ter ganhado um título, que era o Paulista, o time jogou solto, leve. Segundo turno, a gente invicto em primeiro com uma boa distância, agora a gente tem a obrigação de ser campeão. E alguns jogadores, eu acho certamente caíram muito de produção. Eu não acho que estão amarelando, mas o Arana não está jogando nada, o Fagner nada, o Jackson nada. Mas assim, eu discordo de uma coisa, eu acho que não tem muito o que mudar, não tem muito o que fazer. Infelizmente é o que o Carille tem, cara. Mas o meu amigo Wagner, eu disse aqui uma sugestão que eu acho que seria pertinente hoje, sacrificar o Romero e sacrificar o Maicon, o volante. Eu recuaria o Rodriguinho para jogar ali do lado do Gabriel, aquela linha de três ali eu montaria com o Cleison centralizado, porque ele consegue fazer essa função, o Jadson aberto, então você pode centralizar o Jadson e abrir o Cleison, e na outra ponta aí na esquerda o Marquinhos Gabriel, porque os dois jogadores que têm entrado e têm dado conta do recado, apesar do Marquinhos Gabriel não ter sido relacionado contra a ponte, que ele se lesionou no sábado, mas o Marquinhos Gabriel também, quando ele tem entrado no segundo tempo, ele tem dado conta do recado. Eu acho que você tem que mudar de alguma forma até o próprio estilo daquele meio campo do Corinthians. Por mais que o Carille não queira abrir mão do esquema que ele tem utilizado durante toda a competição, ele pode mudar algumas peças para tentar dar uma modificada, inclusive no brilho dos jogadores. Por exemplo, o Rodriguinho é um cara que não tá jogando nada, cara. O Jadson, ele tá irreconhecível. Mas eu não acho que esses jogadores sejam uma porcaria. Eu entendo que eles vivem um mau momento, que ainda assim o Corinthians ele depende de si para ser campeão, É, por mais que hoje não seja lá grande vantagem, porque o Corinthians não tem jogado nada, mas pela bola que o time jogou no primeiro turno e com mérito próprio, eu não vou ficar atribuindo a incompetência dos rivais, o Corinthians ele foi o recordista de pontos aí no primeiro turno. O Corinthians ele ganhou o Campeonato Paulista desacreditado. Então eu acho que tem de onde tirar. Não é um time que foi modificado de um ano para outro com novos jogadores. É o mesmo time. Então eu acho que cabe também aí até o próprio Carille, e a torcida do Corinthians agora tem fundamental importância para ajudar a empurrar o time aí rumo à vitória contra o Porco, para que a gente possa dar continuidade na campanha aí e sermos campeões brasileiros. Eu tenho uma dúvida, mano. Quando você fala sacrificar o Romero, é literalmente? Não, literalmente não. Não, para de pegar no pé do Romero. Não, é só Mas fala aí, Wagner. Não, eu acho, eu concordo, mano. É que assim, só se fosse o Cleison aberto e o Jadson mais centralizado, que eu não vi o Cleison ainda centralizado. E mas também é o seguinte, então, aí beleza, mas eu acho que ele tem entrado bem, mas quando ele começou jogando, não começou bem. Mas eu acho que essas mudanças pontuais, acho que vale a pena, não é que está tudo errado no trabalho do Carille. Eu acho que o corintiano tem que ser assim, como você falou, não tem que ser modinha, não. Agora é hora de apoiar, não é hora de criticar, de, lógico, tem que cobrar, mas da melhor forma. E no estádio, se for pra xingar, melhor ninguém. Mas vocês viraram modinha, Wagner? Vocês viraram modinha, cara. De uns tempos pra cá, nossa, o Corinthians começou a ganhar muito título. Rico. Mas é verdade, toda torcida que ganha muito título fica mal acostumada. A torcida do Corinthians, de um tempo pra cá, mudou. Equívoco seu. A torcida do Corinthians, ela ainda mantém aí a liderança em média de público aí nos últimos, sei lá, 15 anos. Pega quantas vezes o Corinthians liderou a média de público. A torcida do Corinthians, ela não tem um histórico aí. Eu não tô falando de público, mano. Não, mas a torcida do Corinthians, mas aí que tá. É, a torcida do Pacaembu, ela tinha um outro perfil comparado à torcida do Palmeiras. São Paulino torcendo pro Palmeiras. Isso é mais legal. Eu não tô torcendo. Eu acho que é o mais pesado. Tá, torcendo. Torcendo pro bem do campeonato. Ah, eu acredito ainda na possibilidade do Grêmio. Santos. É, isso. O Grêmio tá focado na final da Libertadores. Ah, eu tô acreditando no Grêmio. Mas. Ô, Wagner. Oi. Com relação ainda ao jogo do Corinthians aí no próximo final de semana, independente do que aconteça hoje, Palmeiras e Cruzeiro, o Corinthians, na minha avaliação, se ele quiser ser campeão brasileiro, ele não pode nem pensar em empatar o clássico com o Palmeiras. Ele precisa vencer o Palmeiras e vencer bem para novamente dar confiança no time, porque o time, na minha avaliação, está sem confiança. O time do Corinthians hoje é um time perdido dentro de campo e um time desmotivado. Desmotivado não no sentido ali de o cara fazer corpo mole, mas tudo que o Corinthians tenta fazer, nada dá certo. Então o cara meio que acaba ficando puto. Por exemplo, a partida de ontem é um reflexo disso. O Corinthians criou e o Aranha defendeu. Então muitas vezes o jogador ele cria chances ali, ele acha que tá bem, fala, pô, tínhamos chance de poder vencer, o goleiro do adversário fez a diferença e não conseguimos. Jogamos bem, mas perdemos. Então isso acaba gerando, talvez, nos jogadores do Corinthians, uma tristeza que realmente faz com que o jogador se abata dentro de campo. Eu vejo o time do Corinthians hoje aí cabisbaixo, omisso, submisso, tudo de pior que você possa encarar dentro de um time. Mas se vencer o clássico do próximo final de semana contra o Palmeiras, muda totalmente o cenário e o time muda de figura. O que você pensa a respeito dessa partida aí? Você acha que a matemática de hoje vai influenciar para o final de semana? Ou o final de semana é um jogo à parte dentro do Campeonato Brasileiro? Não, assim, derby é jogo único, cara. A gente tem jogo especial, não tenho nem o que falar. O jogo vai ser decisivo. Mas eu acho que matematicamente... o empate até que tá bom. O empate é ótimo pro Corinthians, mas psicologicamente, uma vitória contra o Palmeiras é o título. É o jogo do título. Pra mim, a vitória é isso. Agora, só para não fugir desse raciocínio, matematicamente falando, se a gente para analisar, Ale, vamos supor que o Palmeiras hoje vai empate com o Cruzeiro ou perca, que matematicamente são resultados favoráveis para o Corinthians. A vantagem cairia para 5 pontos ou ficaria permanecendo em 6 em caso de vitória do Cruzeiro. Mas matematicamente, Ale, para o próximo jogo, se o Corinthians empata com o Palmeiras, você até pode falar, mantém uma vantagem muito boa. Mas psicologicamente falando, emocionalmente falando, o time do Corinthians ainda vai estar abaixo. Ele vai estar abaixo, ele precisa de uma vitória para resgatar a autoestima do time. Não é o ideal. Eu acho que o jogo de domingo, ele é muito mais emocional do que matemático. Não. Independente se o Corinthians vencer hoje, que a diferença pode cair para 3 pontos, que se dane que a diferença cai para 3. O Corinthians vencendo no domingo, ele volta a ter uma vantagem de 6 pontos para o Palmeiras, mas ele dá um up no psicológico. Então, mano, mas não, seria o problema... ideal, mas é que a diferença de futebol apresentado hoje indicam que eu, como grande corintiano, eu abraço o empate fácil. Como assim, grande corintiano? Grande corintiano, e como grande corintiano que sou, diferente do Mano, que é um modinho. Mudou pra barra, né? Não quer dizer, não precisa nem falar. Acho que aí é mais o CEP mesmo que indica o que é o cara. É. Eu vou sugerir pro Carilli, pro nosso Corinthians, pro entrar no próximo fim de semana de fralda. Porque às vezes escorre um pouco. Dependendo de fralda onde. Fralda vai ter no teu rego, viu, Alisson? Ô, mano. É open bar de rego agora? Ô, mano, eu só acho que o único problema, mano, é quando começa essa necessidade da vitória pelo emocional. Se ganhasse do Botafogo, se ganhasse da Ponte Preta, se ganhar do Palmeiras, quando começa a entrar nessa onda. Não, mas é o papo do time 14. Quando começa a entrar nessa onda, pega essa escada, hein, mano? 150 anos de rádio. Filho. O Sombra, o Mota, o meu irmão aí também, eles passaram por isso recentemente. Em inúmeros jogos aí, nós vimos o time de São Paulo aí jogando até uma bola pra almejar a vitória. O São Paulo até conseguia criar algumas situações ali pra poder sair com a vitória, mas todo mundo fala, pô, o São Paulo jogou bem, mas não ganhou. Isso pesava contra o time. Então, só vão aparecer realmente aí os jogadores aí mais talentosos, o time só vai resgatar a autoestima com a sequência de vitórias. O time de São Paulo diante do Santos, por exemplo, o Santos, RG, no sábado, no clássico de sábado, foi um time extremamente apático e irreconhecível. É ridículo. Parecia que o Santos ocupava a vice-liderança empatado com o Palmeiras em número de pontos. Ridículo. O Santos, ele tinha uma chance evidente de poder brigar pelo time. Sim. O Santos ele não fez jus à condição que ele tinha matemática dentro do campeonato. Mas o São Paulo jogou para ganhar. Mas tinha jogadores naquele jogo contra o São Paulo igual que o Corinthians tem. Ou seja, sem você ter condições de arrancar potencial a mais. O São Paulo você consegue arrancar, né? Ou consegue arrancar do Hernani. O cara vai jogar bola pra caramba quando precisar. O Arboleta lá, o Borboleta. O cara vai jogar pra caramba. Enfim, você tem alguns jogadores. Você tem jogadores chaves. Você pega o time do Santos hoje, o meio-campo do Santos hoje, e o time do Corinthians. Embora, né? Você vai tirar o quê de quem ali, velho? Nessa hora mas fala aí, eu discordo. Eu discordo, não. RG. Tá louco, do Corinthians também não. Hã? Mas peraí, do Corinthians também não. Você vai falar que o Michael é mau jogador, que o Rodriguinho é mau jogador, que o Jadson é mau jogador? Ah, o Rodriguinho não tá forçando a barra, hein, mano? Não, mano. Não, mas não dá pra falar isso. O Rodriguinho ele é bom jogador. Nota 6 no máximo. Mano, não é não. Mano, o Rodriguinho é muito bom jogador. Mano, o máximo que você tem ali é 2, vai. É Jadson e Rodriguinho, velho. O resto você não tira mais nada, não. Mas o Michael, mano, ele é bom volante também, RG. É, eu sei, mas não decide o jogo. Mas é difícil, mano. Não bota a bola embaixo do braço, velho. O psicológico não pesa tanto. Que vocês falem assim, vocês pegaram falando agora do São Paulo, deu pra ser que o São Paulo é o melhor time do país. E esse time do São Paulo chegou a ter jogos aí atrás que você fala assim, meu Deus do céu. Contra o Fluminense foi uma coisa tenebrosa, horrorosa. Mas você não entendeu o que ele falou. O que ele tá falando é que se dizia que, embora o São Paulo estivesse nessa situação, não era um time... Não era um time, tecnicamente, para estar na condição em que estava. Era só falta de futebol. É que o campeonato está tão limitado. O Palmeiras ganha 3 jogos, já vira candidato ao título. Sim. São Paulo vem de 3 vitórias nas últimas 4 rodadas, já vai brigar por Libertadores. Porque o campeonato, tecnicamente, é pobre. Sim. Mais outra, cara. O São Paulo, São Paulo tem, no mínimo, 6 jogadores aí que são titulares de qualquer time do Brasil. Nossa. Estão testando aí o... Time. Na moral, Rodrigo Caio e Arboleda, é ruim a dupla de zaga? Não, mas não é titular o Grêmio, por exemplo. Ah, tudo bem, mas assim... Nem do Corinthians. Não, o Arboleda joga mais que o Caio. Mas Rodrigo Caio não, hein? Mas é jogador de seleção brasileira. Joga mais que quem? O Arboleda joga mais que o Caio, mano. Esse jogo é Arboleda, você é um brincalhão, velho. Para. Ô, Wagner. Começou mal, Marcos. Jeromel, tudo bem, esse Caio é só mal. Ah, é, ruim. Zidane, Grêmio e São Paulo, o Papa Corinthians. Olha, tá nervoso, hein? O Wagner precisa desligar agora. Porque o Wagner ainda é da época da fralda de pano. Precisa cozinhar as fraldas. Tá tudo assado aí. Pomada anti-assadora. Usava coelho. Tá tudo assado aí, rapaz. Ô Wagner, manda então aí, ó, 10 segundos de pré-eleção pra gente finalizar sua ligação aqui. Pro time do Corinthians, passa o recado aí pros jogadores que estão ouvindo aí. Imagina que você tá dentro do vestiário ali e o Corinthians tá perto, vai a 5 minutos de entrar no gramado da Arena Corinthians pra enfrentar o Palmeiras. Manda aí os seus 10 segundos de pré-eleção aí pro time do Corinthians, vamos ver. É o seguinte, moçada, nós fizemos história no primeiro turno, nós fizemos o melhor turno da história do Campeonato Brasileiro, nós somos o time do povo, vamos mostrar ali pro campo agora, naqueles 40 mil pessoas, azedou, que a gente é homem e honra essa camisa. Vamos mostrar, a gente vai ser campeão. O Wagner, faltou aquela frase, troca a falda e vai. Opa, como é que soletrando. Passa o bafômetro ali. Toca a fralda e vai. Toca a fralda. Toca a fralda. Você já jogou essa porra desse teclado fora, velho? Já. Ah, ô Wagner, mas Wagner, obrigado pela audiência, viu? Tamo junto, irmão. E manda seu placar pra finalizar aí, Corinthians e Palmeiras, domingão. 2x1. E hoje, Cruzeiro e Porto. Domênico concordou. Hoje eles não ganham, vai ser empate. A gente vai ganhar. Empata hoje. Secando, Domênico. Eu fico feliz. Olha os caras, Domênico. Ah, hoje eles não ganham. Eles estão secando, Domênico. Não, mas só pra deixar claro aqui, Domênico, eu tô perguntando. Não, mas peraí, Motinha, peraí. É só do outro lado? Eu tô perguntando, não, mas Domênico, pera, gente. Eu tô perguntando aqui. Pera, o Cássio, vai te catar você e o outro aí, ó. Eu não tô perguntando porque é o jogo do Palmeiras. Se fosse Atlético Goianiense e Curitiba, eu também perguntaria. Você nunca perguntou. Não, vai catar você. Você nunca perguntou aqui, mané. Vagabão de ser trouxa. Vagnão, um abraço, Vagnão. Até mais. Um abraço, pessoal. Queria mandar um abraço pro pessoal do Facebook lá do Energia. Bacana. Boa. Valeu. Pro Zé Borinho, pra Paty, pro Tony, pro Júlio Canteiro, todos os antes lá e os corintianos. Já dá todo mundo. Falou, cara, valeu. Abraço a vocês, valeu, grande abraço. Ah, ó, já tem fralda descartável, hein? Faz tempo. E vai passar o Vai Que Cola hoje, mano, pra você assistir lá. Então fica tranquilo. Na hora do jogo, né? Eu vou estar vendo o Jornal Nacional, irmão. Vai estar com uma vela na frente da TV. Tem um monte de coisa acontecendo no Brasil, aí eu preciso entender os assuntos aí. Cara. Não vou ver o jogo, não. Fala, Benja. Infelizmente. Ah, ela só fez se ele tava me ouvindo. Você vai ver o que hoje, Benja? Eu vou ver Palmeiras e Cruzeiro. Você vai secar o Palmeiras, Benjamin? Não, é óbvio, gente. É, o mano, bola que não. O demagogo aí. O antes do Vagnão. O Dema tá falando que vai ver o Jornal Nacional. O Benjamin é um cara consciente, o mano é um fanfarrão, isso que ele é. Eu não. É um fanfarrão. Jornal, irmão. É um anti, esse que é um anti. O mundo não é movido só por futebol, não, Domingo. Nossa. Você é muito cara de pau, velho. Vamos lá, segundo ouvinte no momento sem parar. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa. E ative onde quer que esteja, sem parar sua vida, no seu tempo. Eu sei dizer o porquê Corinthians está tão mal. O Mano canta a vitória enquanto o time leva pau. Quero ensinar pra tu entender quando o calor de mão venceu. Mano, fica quieto, eu te peço, pelo amor de Deus. A gente avisa. Boletas. A música ficou boa, ficou boa. Alô? Alô? Quem fala? Consegui, baralho. Ah, truco. Puta, 8 anos pra ligar aí, cara. Nossa, louco, pra digitar, 8 anos. Cara. 8 anos. Tá pegando fogo, 8 bicho. Só isso? 8 anos, cacete. Eu falei 8 anos. Olha essa boca suja aí. Aí entrou nervosa. Olha a boca. Eu sou corintiano, eu tenho que estar nervoso. Daqui a pouco a galinha. Daqui a pouco. Chupa a galinha. Vai, Bambi. Você acha que daqui a pouco o Romero quebra o recorde do ouvinte, ou Ale? Que não marcar um gol? Ah, eu acho que tá chegando lá, mas né? Se não quebrar, eu quebro ele. Não! Juiz! Juiz! Que isso? Sem violência! Tô nervoso. Ouvinte sem noção. Cartão amarelo pra você. Já começou. Amarelo já, velho. Eu vou contestar o juiz, viu? Nossa, você tá fazendo cartão, violência? Não, mas tem que dar cartão pro mano, que defendeu o Romero até ontem aí. E vermelho pra ele ainda. Isso, cara. Boa. Nossa. Não, eu defendo porque o Romero, em determinado momento, ele tava bem. Hoje tá jogando com o microfone, será? Assim como o time inteiro do Corinthians. É que eu acho até covardia você só colocar o Romero em pauta, seu Alexandre Oliveira, sendo que o time inteiro do Corinthians não tá jogando nada. Covardia é o que o Romero faz com a bola. Gente, só um minuto. Peraí, qual o nome completo aí? Maurício Regada. Regada. Dá uma jorrada nele, vai, RG. Peraí, Maurício Regado. Como que é? Regado. Regado. Regado. R-E-G-I-D-A. R-E-G-I-D-A. Não, R-E-I-G-A-D-O. G-A-D-O, isso. Ele não sabe soletrar o nome. É corintiano, né, amigo? Tá nervoso. Jesus amado. Ele colocava o dedo assim, ó, pra fazer a assinatura dele. É Reigado. Ó. Ferdinazzi. Primeira vez que eu ligo, velho. Sempre tem uma primeira vez. Tem, né, RG? Sempre tem. É Mezenga. Quantos anos você tem, meu velho? Eu tenho 37. RG. Vai devagar, RG. Pontos... Vai devagar! O RG tá devagar por uns 30 anos. Olha, as gaivotas hoje tá devagar. Depois de 37 anos, eu e a Ponte Preta achamos que você merece uma regada mesmo. Foi jogada no cara. Foi jogada, né, regada? Liga o olho aí, rapaz. E qual que é o bairro que você mora? Tá bem ruim. Vila Maria, né? Sim! Vila Maria de ex-moradores ilustres, né? Vila Maria é meu bairro ainda, irmão. Vila Maria é nós. Não, você não vai nem mais em festa da família. Não, e outra, pô. Ele foi sim, eu vi no Instagram. Tô sempre aí, pô. Só que ele cobrou cachê, né? E outra. Da família. O mano fala que é da Vila Maria. A última vez que a Vila Maria viu um arquiteto foi quando construíram a ponte lá na Vila Maria. Nossa. Por exemplo, você quer ver, Marcão? Mano, você falou que esteve em São Paulo no aniversário da tua sobrinha, né? Não, afilhada. Afilhada. A festa minha foi em que bairro? Afilhada. Tatuapé, Zona Leste. Ah, tá. Só pra saber. Ué, minha cunhada mora. Meu cunhado e minha cunhada moram no Tatuapé, eu vou fazer aonde? Você não fez na sua mansão na Vila Maria? Eu poderia, só que minha casa é muito humilde, cara. Minha casa é quarto, sala e cozinha. Uhum. É a primeira casa dos três porquinhos. Não, e outra, sua casa virou casa de swing agora, velho. Não sei se você tá sabendo, mas depois teus pais saiu, não ficam mais lá, viu, mano? Até o carro é carro de swing agora. Teus pais ficam, ficam na bilheteria, ali na porta. Carro de swing. Se aquela garagem falasse... Ó, mano, onde você vê um X lá no assento do teu carro, é onde o Marcão gosta de ficar, viu? Vocês ficam zoando, mas vocês não sabem como é forte o público swinger do estádio 97. Ah, é sério, não é brincadeira não, cara. Eu imagino. Ô Maurício, tá no desespero, tá no desespero? Tô nada, cara, tô desesperado com dois caras. Quem? Com três caras. Domênico? Esse técnico burro que a gente tem. Nossa! Ai, outro dia era um gênio. Nossa, Carilho é muito ruim, né? É, não é modinha não, viu, mano, sua torcida, não é modinha não, viu? O cara que mantém um cara como o Romero e um cachaceiro grosso que nem o Rodriguinho, ele só pode ser brincalhão, cara. Mas o Maurício é o único corintiano que não sabe que é horrível, cara. Mas o Maurício, com relação ao Carilli, cara, eu discordo de você, meu. O Carilli, com o elenco que ele tem na mão, ele conseguiu ainda tirar o máximo do time, inclusive quando foi campeão paulista. Ninguém dava o Corinthians como favorito para a conquista do Campeonato Paulista, inclusive nos clássicos aí o Corinthians manteve um aproveitamento excelente durante muito tempo, e isso graças ao trabalho do Carilli. Então não dá para a gente chegar aqui e ficar achando que tudo é um lixo hoje em dia, porque primeiro a gente tem que avaliar as condições que o Corinthians tem hoje dentro do seu elenco. O Corinthians hoje não tem um elenco tão vasto como outros times brasileiros. Então chegar e falar que o Carilli é um mané, que não sabe nada de futebol, eu discordo totalmente de você. Eu respeito seu ponto de vista, você pode achar o que você bem entender, mas eu acho que o Carilli tem que ser mantido, inclusive, para o ano que vem. Eu penso que o Carilli é um cara inexperiente que ainda vai adquirir muita bagagem na sua carreira. Como o Tite um dia foi inexperiente também, como o Mano Menezes um dia foi inexperiente também, e conseguiram trilhar uma trajetória de sucesso. O Carilli hoje, talvez ele não tenha a moral que o Tite tem para peitar um atleta, igual, por exemplo, o Jorge Henrique, naquela época lá que ele saiu, foi pra noite e tudo mais, e o Tite queria todo mundo empenhado e focado dentro do campeonato. O que aconteceu com o Jorge Henrique? Ele foi sacado do time e o Tite afastou ele, falou, não quero mais contar contigo. Chicão o também, que ele tem hoje, mas o Chicão não foi balada, né, RG? O Chicão, ele viveu uma má fase. Não, eu digo, mas... Mas, por exemplo... Outro pipocaria pra tirar. O Chicão foi renovação, né? Quando você aparece ali, RG, com um jogador cobrão na tua frente que você precisa afastar, não é todo treinador que consegue fazer isso. Sim, inclusive, se é um treinador aí não vou dizer inexpressivo, mas um treinador que não tem tanto lastro como um treinador tão consagrado como esses que eu citei, é complicado. Como é que chega, por exemplo, o Carilli hoje e fala, Jadson, Rodriguinho e Fagner saem do meu time porque não estão jogando bola? Eu concordo. É complicado, irmão. Eu concordo. Porque você está lidando ali, e você, RG, que é um gestor de pessoas, você trabalhou muito tempo fazendo isso, você sabe que é complicado, quando você tem aqueles jogadores consagrados, você tem que lidar ali com uma certa cautela para você não perder teu grupo, porque esses jogadores consagrados, eles significam aí, como se fosse na política, uma quantidade de votos dentro do partido. Então não tem jeito de você chegar e falar... Oi? Mano, mas é verdade. Mano, eu concordo com o treinador precisa se habilitar com esse tipo de situação, cara. Não, Ó, só explicando o meu ponto de vista. O time do Corinthians é um time limitado, cara. Então, assim, se o Corinthians fez um turno excepcional, só que o segundo turno tá terrível. Então, o que que faz? Porra, muda o esquema. Muda o esquema. Põe o Marquinhos Gabriel de um lado, põe o Cleison do outro, põe o Jô de centro a pro avante, tira o Rodriguinho, ou tira o Jassa, então. Mas tira um dos dois e faz em cima... O esquema de antigo, cara. Esse esquema não tá dando mais. Tira o Jassa, velho. Tira o Jassa. O Silvio Santos tá usando peruca, não precisa mais do Jassa. Não pode ir ao Jassa. Esse esquema tá batido, cara. Esse esquema tá batido. Tá batido mesmo, velho. Muda o esquema tático, cara. Muda o esquema tático. Mas uma coisa que é incrível, hein? Põe os dois meias, dois pontas com o centroavante, pô. Uau. Ô Maurício, é o esquema que tá batido ou é a postura do time que não tem correspondido às expectativas? Também, mas aí fala o Corinthians não tem, mas realmente não tem. Mas porra, põe o Pedrinho, põe o Cleison, Marquinhos, Gabriel, tem banco, pro ataque tem banco. Gabriel. Então troca, cara. O Romero, ele rouba 10 bolas e entrega 1. Mas ô Maurício, nossa, isso que você tá falando é o famoso besta ou bestial. Se o Carille faz isso agora e põe um moleque desse e o time continua não correspondendo, porra, aí vocês vão matar o cara, é velho. É o que o Bá falou do Pedrinho, cara. Cara, é melhor arriscar do que perder o título do mas porco, tem, mas tem, agora não é a hora pra arriscar. Até porque se o Carille perde esse título, ele acho que os caras mandam ele embora pra ninguém. Você não sabe a sorte que deu o Carille. Apesar que o Corinthians, ninguém, o corintiano mesmo sabia que não ia ser fácil. O Corinthians não ganha fácil, o Corinthians vai ganhar. Vocês estão na pegada do vídeo mas agora? Mas vai ser no final. O corintiano é sofredor, velho. Aquele vídeo motivacional. Nossa, aquele vídeo motivacional, eu dormi quando apareceu o coelho, velho. Há duas semanas. Meu Deus, que coisa horrorosa. Eu não vi esse vídeo no primeiro turno. Há duas semanas, engraçado, né? O Carille renovou por 2 anos. Nossa, imagina. Será que os caras já estão... Não, mas é que eu acho... Mas, ô Sombra, é isso que tem que parar no futebol, viu? Eu deixaria o Carille. Isso é uma sacanagem. Tem que ficar. Mas o Carille não era semideus, mano, até ontem. Eu deixaria o Carille. Mas é que tá... O meu pai tá sacanagem, tem que manter o cara no comando, cara. Diga aí, Benjamin, a sua opinião. Isso é uma tremenda de uma sacanagem que estão fazendo com o Carille. Os caras estão de brincadeira agora de falar isso que o ouvinte está falando. O cara pegou o Corinthians no começo do ano desacreditado, tido como a quarta força, foi campeão paulista, fez um primeiro turno impecável, montou um esquema tático que difícil você ver um time esse ano no Brasil jogar. Pode achar feio, não interessa. Era um sistema eficiente. E agora, cara, que muitos jogadores pararam de jogar, querem criticar o Carille. Eu concordo. Não, deixa o cacete, vocês estão de brincadeira. Mas peraí, não pode criticar o... time que tá ganhando não se mexe, mas time que tá perdendo se mexe, cara. Não, eu acho que amigo, então tá bom. Então deixa eu perguntar um negócio pra você, vamos lá. Guilherme Arana... Vamos lá. O Fagner tá mal. Você coloca quem? Ferrou. A minha avó, bicho, porque o Léo Pires é terrível também. Mas, então tá bom. Beleza. Então vamos lá. Mantenha o cara. Peraí, deixa eu te perguntar. Continua, você coloca a tua avó no lugar do Fagner. O Guilherme Arana tá mal. Você coloca quem? Ah, o segundo avó. A outra avó. A outra avó. É a avó paterna e a avó materna. Então tá bom. O Jadson e o Rodriguinho não estão bem. Você meu avô quem? Paterno avô, e meu avô materno. Não, peraí. O Jadson e o Rodriguinho não estão bem. Mas assim, o Rodriguinho nunca foi bem. Mas o Jadson tá mal, mas falta qualidade pra jogar com o cara. Ele tá mal, só que falta a qualidade do lado dele. Ô, você falou que o Rodriguinho assim, nunca foi bem? Sempre foi esse time. Só um minuto, então você não assistiu. Não tô entendendo. Então você não viu o Corinthians jogar no primeiro turno. Você não viu o Corinthians jogar no primeiro turno. Porque você ter coragem de falar que o Rodriguinho no primeiro turno não jogou nada... O Rodriguinho era o jogador mais importante do Corinthians. O Rodriguinho jogou muito. Mas foi uma fase, ele quer dizer, quarta e domingo, viu, RG? O Borja jogou muito ano passado. Eu acho que isso aí tem a ver com medo do Palmeiras ser campeão. Corneteiro modinho. O que o Rodriguinho fez na parte preta? Os caras estão abalados, hein? Nossa senhora. O Rodriguinho não jogou bem, como o time inteiro não jogou bem. Mas foi no Corinthians, não foi na Ponte Preta. O time inteiro tá jogando mal, cara. Concordo com você. Como é que você fala com isso? Ô Benja, o time muda o esquema tático do Corinthians, cara. Muda o esquema tático. Você vai mudar o esquema tático. Você vai mudar o esquema tático que deu certo. Praticamente o campeonato. O problema não é tático, velho. O problema é força de vontade, que os jogadores pararem de jogar porque acho que acreditaram que o título estava ganho. Será, Beja? Eu não acredito. Eu acho que é. Nisso, não, Beja. Olha, esse negócio de resumir. Você não acredita. Você não acredita. Você quer colocar. Você não acredita. Eu perguntei pra você duas posições. Você falou que quer colocar a tua avó. Nossa. Aí agora você quer criticar o nossa, que deitada agora no ouvinte. Não, eu tô criticando, Benji, eu tô criticando um técnico que não muda quando tá perdendo. Ele coloca o Cleison sempre na mesma substituição. Ele coloca o Pedrinho com 40 minutos de jogo, cara. Olha, Por que você não criticou o Carilli quando no começo lá do segundo turno, que ele colocava o Cleison fazia gol, que já estavam chamando ele de novo Tupanzinho? Aí, sim. Olha só, que legal, não ficou... uma estratégia. Ô, Benja, mas o que ele tá falando é que o Cleiton tá melhor que muitos jogadores no Corinthians. Então mas não tem a dúvida, cara. O Cleiton tá errado. Ô, Benja, o Cleiton joga pior que o Romero, cara. Mas... deixa eu te falar, o Cleiton não joga ruim. Pior que o Romero. O olha, Cleiton não joga pior que o Romero. Mas não sei se você colocar o Cleiton hoje como titular no lugar do Romero... vai mudar tanto assim o time do Corinthians. Ah, mas joga com 11 já, o time do Corinthians precisa, né? Jogar bola. Não é. O problema do Corinthians não é o Romero. Se fosse o Romero, tava ótimo. Você tira o Romero e coloca o Cleiton. O problema é que o Corinthians parou. O time tá nervoso, o time tá ansioso. O time deitou em cima da diferença de pontos. Você entendeu? Sim. Agora tem que buscar. Agora fala, pô, o Carilli é burro. O Carilli, vocês estão loucos. Não, mas essa queda de rendimento do Corinthians aí, Benja, não pode estar relacionada somente ao fato dos jogadores acharem que o título já estava ganho, cara. Com certeza. Se você perde isso, dois cara. Jogos, aí você fala, bom, agora acabou a gordura, vamos voltar a jogar. Tá relacionado a quê? Não, eu acho o Carilli bom. Tá relacionado que o time é limitado, gente. Vocês eu também loucos. Concordo com o Domênico. Eu cansei de falar aqui, olha... Se o time é limitado... Mais méritos ainda pro Carilli. Sim, mas eu ia falar, concordo. Eu tô esperando pra falar aqui, que eu falei isso, eu tô esperando vocês falarem. Então, assim, desde o começo do ano, e desde que começa o campeonato e tal, o Corinthians, ele fez um esquema tático em que não tomar gol é a prioridade. Uhum. E vamos beliscar 1-0 aqui, vamos jogar que nem, como dizem, né? Vamos jogar que nem o São Caetano, fechadinho lá atrás, e vamos embora, vamos fazer os pontinhos que precisa. Isso. Foi fazendo seus pontos que precisava, foi dando muita sorte em alguns jogos, isso é verdade. Time que tem que ser, que quer ser campeão, às vezes dá sorte também, acontece, dá muita sorte. Deu sorte, foi fazendo seus jogos. Um determinado momento, alguns times estavam valorizando outras competições e o Corinthians foi indo nessa toada. Vê se o Corinthians ganhou de goleada dos times, Sombra. Não ganhou. O time do Corinthians, ele tem 11 jogadores bons. Mas 2015 quando você também pega, foi assim, viu, Domênico? Quando você pega o elenco do Corinthians, ele passa de 5, de nota 6, ou 6, 7, que era 7 ou 6, ele passa pra 4. Perdeu foco, 3, você entendeu? Não, então, perdeu assim, a qualidade. Ah, eu acho que perdeu sim, sobre acho que perdeu. Aquelas duas semanas com churrasco e torcida não, já ganhou. Nisso, e o Mano não. Entrando no We Are the Champions não, toda hora é no ar. O Mano é culpado, sim. Não, mas eu não acredito nele. Não acredito em perdeu empolgação. Foco, eu não perdeu o foco. Juro, eu não acredito em empolgação. Ficou, não acredito. Eu acho que o Carilli... Concordo com o Benja. Deitaram na diferença. É claro que a gente vai brincar. Que o Mano brinca, mas falando sério mesmo, eu não acredito nisso, que jogador acredita que já Domênico, é campeão. Domênico, o cara relaxa, acredito, o cara relaxa. Acredito, mas aí depois, então, se tivesse a qualidade que vocês estão falando, Domênico, agora tinha jogador, retomado. Domênico. Contra uma Ponte Preta da vida, retomava a qualidade. É lógico. Para! É não lógico. Existe isso a qualidade que vocês estão achando. Também o Corinthians nunca mas teve a qualidade. Um psicológico, né? Nunca teve a qualidade que vocês acham que teve. Essa é a verdade. Aquelas vitórias do primeiro turno foram ilusórias, então. Mas eu acabei de falar, não é ilusória, mano. O Corinthians ganhou. Eu acabei de falar aqui, vocês não estão ouvindo direito o que eu tô falando. O time do Corinthians... Mas você tá desmerecendo o que o Corinthians construiu no primeiro turno. E os clássicos? Mas não sou eu que tô desmerecendo, é o próprio Corinthians que tá mostrando isso pra gente. Não, não tô desmerecendo, não. Não, é o próprio Corinthians que tá mostrando isso pra gente. Discordo. Como discorda? Ué, ele é 17º, 18º, acho que dá a impressão, ô Domênico, assim, na sua fala, dá a impressão que era um outro time que vestiu a camisa do Corinthians no primeiro turno, não, no Campeonato Paulista no primeiro semestre, então, agora é um outro time. Então vamos lá. É o mesmo time. Então acho que você não ouviu o começo da minha conversa. Eu ouvi. Você não deve ter ouvido, porque senão você não falava isso. Nossa. Acabei de falar aqui o seguinte, o Corinthians jogou fechadinho, a primeira coisa que aconteceu foi, vamos jogar aqui, o Carilli é inteligente, falou assim, não adianta, eu não tenho um time tecnicamente melhor do que os outros, eu vou fechar a casa. Vou fechar. O São Paulo não soube fazer isso. Que se o São Paulo soubesse fazer de fechar casinha e vamos jogar aqui o feijão com arroz, vamos ganhar de 1-0. Tava disputando o título hoje. Tava disputando, lógico que tava. Porque eu duvido, meus amigos, que o time do São Paulo hoje, vocês vão me falar que o time do São Paulo é pior do que o Corinthians. Não é pior. Pode vir quem quiser falar comigo e não é. Então assim, o time do Corinthians, gente, ele só tem um time de 11. Quando ele precisa de colocar alguém da reserva, e isso aconteceu no segundo turno, ele se complicou. Mas e os outros times falam assim, já pegou a manha do Corinthians. Pegaram a manha e falaram, ah, é assim que joga? Então beleza, eu vou esperar você vir. Vem. Aí quando o Corinthians teve que propor jogo, principalmente com os pequenos, tomou naba. Ué, Dodô, é só analisar o jogo, os jogos. Diga, Narigudô. Ou eu tô errado? Cobrado tinha que ser o Cuca. Que exatamente. Tinha Borja, exatamente. Que tinha Dudu, que tinha Felipe Melo, que tinha trocentas opções. Exatamente. Vocês estão falando aí, desceu o pau no Fábio Carilli? Eu não desci o pau. Não, ninguém tá descendo o pau no Carilli. Foi o ouvinte, Maurício. Muito. O ouvinte desceu, sim. Muito. Então, sim. Desceu, mas você tá usando o plural, desceu, vocês, não é? E ó, Benjamin. E vou falar uma coisa pra você. Aqui, ó. E vou falar uma coisa pra você. O que menos tem que ser cobrado hoje é o Carilli. Porque esse cara tirou leite de pedra. Não, mas ele pode ser cobrado, sim. E vou dizer coisa, hein? Ele pode ser criticado, mas é o que menos tem que ser criticado. O Cuca foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, foi mandado embora. Trabalho ruim, mandado embora. Cada um critica o que quiser. Eu acho que o Carilli hoje, mesmo que perca o título pro Palmeiras, ou pra quem quer que seja... Ele pode pecar por não trocar alguns atletas. Eu também acho que ele tem que continuar. A primeira coisa que o Corinthians vai fazer é mandar ele embora. Eu sei que você... A primeira coisa que o Corinthians vai fazer vai ser mandar ele embora. Isso é sacanagem. Sacanagem. Eu acho que ele tem que continuar, porque o trabalho dele é bom. Mas mesmo assim eu posso criticar. Não, criticar. Não, criticar você pode criticar, Alê. Mas eu tô falando que eu não tem nexo, Alê. Eu não critico o Carilli. Acho que, inclusive, o Carilli fez um dos melhores trabalhos, mesmo perdendo o título. O trabalho dele é bom. O trabalho dele é ótimo em cima do time do Corinthians. Olha o time do Corinthians, mas quando ele erra, a gente tá aqui pra criticar. Ou a gente vai elogiar quando ele erra. Não, mas tudo bem. Ele pode ter errado, mas ele tem as coisas do título. O trabalho dele é bom. O trabalho dele é ótimo em cima do time do Corinthians. Olha o time do Corinthians, mas quando ele erra, a gente tá aqui pra criticar. Ou a gente vai elogiar quando ele erra. Não, mas tudo bem. Ele pode ter errado, mas ele tem as convicções dele, gente. Como todo treinador tem suas convicções. Todos eles têm. Alguns casos é nem convicção, é medo. É medo de tirar os caras. Não sei se é medo. Então vamos lá, o Benjamin falou uma coisa importante. O Cleison tem que jogar, Pedrinho tem que jogar. O Cleison vai jogar no Gariguinho. Joga no Gariguinho, Cleison. Do Romero. Tem que jogar. Romero, o Cleison joga no lugar do Rodriguinho, quem? Não tô lembrando. Tá, cara, na boa. Cleison no lugar do Romero. Na boa, Romero não pode ser escalado. Não, cara, vocês vão me desculpar. Aí tudo bem. Eu vou te falar. Fala, Benjamin. Tudo bem. O que eu quero falar é o seguinte. Hoje você contrata treinador, os treinadores vêm aqui. Não, calma, eu preciso de tempo. Exatamente. Preciso conhecer elenco, preciso ver esquema tático. Fábio Carilli chegou em 3 meses, montou um esquema tático, funcionou pra caramba. Agora tudo é uma porcaria. Agora quer tirar o Romero pra colocar o Cleison, tudo bem. Agora, se você quiser tirar Jadson e o Rodriguinho, não tem quem colocar. Não dá pra jogar com o Giovanni Arbusto. Exatamente. Isso é terrível. E o Marquinhos Gabriel. E outro, se tinha qualquer... mais, Ale? Qualquer... Você falou o Cuca. Pedrinho. O Cuca foi campeão da brasileiro da Libertadores e foi mandado embora. Para só um minuto. Vai ver o que o Cuca tinha na mão e o que o Cuca fez. Eu só tô falando que o tamanho do treinador é muito maior. O Cuca é muito maior do que o Fábio Carilli. Muito maior. Sim, isso é. E muito mais treinador também. Mas ele foi questionado e foi mandado embora. Hoje, entre Fábio Carilli, e Cuca, eu prefiro o Fábio Carilli. Até porque não tem todas essas esquisitices, é um cara chato. É um cara que reclama de tudo. É que o Olé é peixinho do Cuca. E agora ele... Agora ele, com o elenco que ele tinha na mão... Ele não conseguiu. Mas fazer o Palmeiras, mas foi criticado. É bem diferente do que o Fábio Carilli com o Corinthians. Fala. Ô, Maurício, um abraço pra você. Obrigado pela gente. Legal você ser uma tendência nova de torcedores modinha. Pode? É, Nutelinha esse maluco. Eu não tô criticando o Fábio Carilli. Assim, agora não mija não, maluco. Corre não agora. Agora não mija não. Peida não, Play. Ô Vieira, sabe qual que é o principal prato que ele gosta? O prato que ele mais gosta? Qual? Aquela famosa mijadra, tá ligado? Que isso? Não mija agora não, irmão. Você não gosta do cara, peida não, Fiora. Fala. Já empinou pipa? Várias vezes, meu velho. O que eu mais fazia. O Corinthians tá dando linha, vem buscar, vem. Ai! Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. A pipa do Dodô não se sobe mais. Olha. Se Dodô sobe, opa. A pipa do Dodô não sobe mais. Não sobe mais. A pipa do Dodô não sobe mais. Como você, pera só um minuto, como você percebeu, mandou, né? Você, buscar. Você também empinava pipa, não? Opa, com então. Certeza. Geralmente, como é que você sabe como é que busca a pipa do outro? É pela rabiola. Rabiola! Puxa pela rabiola. Dá aquele corte na rabiola. Corta e vamos cortar e aparar, filhão. Corta e apara. Segura tua onda aí, trouxa. Valeu, Maurício. Um abraço, só cortava Maurício. Os caras na mão, velho. Só cortava na mão. Você dava porrada nos caras, mano. Valeu. Um abraço pro Independente Futsal aí, um abraço pra todo mundo da Vila Maria, o Virgílio que tá mandando mensagem aqui. Tá um abraço pra todo mundo, sou fã de vocês aí. Valeu, cara, obrigado. Vamos lá, terceiro ouvinte, para de sem parar. É. Sem parar você pega, paga no caixa, ativa e sai usando sem parar sua vida no seu tempo. Ah, para pela rabiola. Ah, chupa galinha, chupa galinha. Até o Benjamin tá cantando. Chupa galinha, bom, beijinha. Chupa a irmã de vocês. Alô. Nada, não. A irmã não. Benjamin cantou um pouco. Eu ouvi. Acho. Não vai tocar galinha de Itaquera quem hoje? Fala? Galinha de alô. Itaquera. Alô. Perde uma, quem fala? Perde duas. Marcos. Marcos do quê? Marcos Fusário de Melo. Ah. Quantos anos você tem? Tenho 43. RG número 2? Sim. 4.3. Marcos Fusário de Melo. Fusar os olhos do Corinthians. Caramba, velho, que legal. 9,5. 9,5. Engravida de gênio, pegou. Alexandre Oliveira. 9,5 não. Foi boa. Fusar os olhos dos caras. Mas eu posso falar a verdade, porque eu minto, eu posso mentir até pra minha esposa, eventualmente. Sim. Mas pro ouvinte, nunca. Nunca. Foi o Sombra que mandou um WhatsApp e falou pro RG falar essa. Ah, é verdade, né? Falar o quê? Agora, se o RG engravidasse o Alê de gêmeos, nossa, com certeza os dois iam nascer de bigode e cavanhaque, né? Com certeza. Não, não? Já pela idade avançada do RG, né? Ô, Vieira, ia ser a Dercy Gonçalves. Pega uma foto do Sombra, vê o que você acha lá, um detalhe. É? Tá lá, velho. Tá lá? É tipo um... Babão. Babão. Qual que é o bairro que você mora? Perdizes. Achados e Perdizes, velho. Nasci, irmão, na freguesia do Ó, agora tô na Perdizes. Sou da freguesia do Ó. Aqui pra vocês! Toda freguesia. E tô acampado na sogra em Higienópolis. Nossa, enriqueceu. Acampado na sogra? Tá reformando a pé lá, que é perto do chiqueiro. Aí tô aqui na sogra. Irmão, mas aí você entra no banheiro da sogra, cheio de shampoo da véia. Essa sogra é boa, hein? Não, não. Você armou a barraca aí na sogra, não? Você usa a bucha que a véia usa pra tomar banho, não? Não, cada um tem seu banheiro aqui. É aquelas pele morta. Aqueles cabelo velho. Que nojo, cara. Aí você acorda de manhã, a véia tá de bob. Não, fala com essa cara na cara. Você olha aquela véia lá com aquela mão de cebola, fala que nojo. Sabe que a sogra trata melhor que a mulher, velho. Ah, sim. Tá de olho na sogra. Já rolou alguma coisa? Que isso, mano? Tá, ela... Ué, às vezes tem cara... Ué, mas você nunca viu naqueles filmes ali no Sexy Hot, Motinha? Ah, o cara tá com a filha. O cara carca a sogra. Mas vamos tirar essa dúvida. Quantos anos tem a sogra? 80, quase. 82. Olha que a chance de você tomar banho com a sua sogra. Até a mulher que fala assim, eu vou passar pra almoçar em casa. Não, vai tirar a garrotina. Só dá pra almoçar em casa. Não, pode vir. Mas peraí, bicho, quantos anos você tem, velho? 43. Eu tenho 43. Tá certo. Eu pego. Não, minha sogra tem 70 e pouco. Você pega, Ale? Ah, eu pego. Me chama de burrinho de xereque que eu vou engravidar um dragão. Ô, Ale, você já foi em alguma sogra, Ale? Já foi, com bastante. Certeza. Não da dos outros, né, Ale? Na sua sogra. Em alguma sogra que você já teve. Não, eu já fui. Eu gosto de quem gosta de mim. Quem gosta de mim, eu gosto também. Mentira. A atual, você iria? Na... A sogra atual? É mais ali, mais na mesa branca que ela já foi. Tem que fazer uma sessão aí. Pra chamar, né? Levantar o copo, mas, né? Chamar a sogra. Respondendo a sua pergunta, Sombra, sim, eu já enterrei minha sogra. Só não pode errar, né? Enterrei a sogra e enterrei na sogra. A sogra. Ô, Maurício. É Marco. Não, tô falando agora com o MB10. MB10. O Maurício Borges 10. Ô, mano. Vamos lá. O Cuidado aí no Diga. Rio, hein? Você viu? A mulher na lanchonete ia preparar um hambúrguer. Não tem nada a ver com McDonald's, é claro. A mulher na lanchonete preparou um hambúrguer, ela sacou o pão pra cortar, caiu uma bala. Nossa, é uma bala. É verdade. Uma bala é perdida. Ô, louco. Assim que é bom. Tá é igual quando tinha aquelas goiabadas lá que vinha aquela casquinha que ninguém conseguia comer. Goiabada e viu o anel dentro, sabe? É. Opa. O cara, se não ficasse ligeiro, quebrava o dente. Não é sério? Pegada, bala irmão. Perdida no pão do hambúrguer. Que é isso, velho. Já pedi um colete à prova de bala no pão. Nossa senhora, hein, velho. E qual que é o time aí, ô, brother? X-colete. X-colete. X-cartucho. X-colete. Que time você torce? Vê uma porção de fuzil e... Que time você torce, amigo? Aqui é Timão! Isso prova que a torcida não é modinha. E perto de uma, perde duas, perde três. Galinha de Itaquera. E perde uma, perde duas, perde três. A galinha de Itaquera. E perde uma, perde duas, perde três. Vamos lá, vai todo mundo. A galinha de Itaquera. O futebol do time agora sumiu. Vai! Galinha de Itaquera, a maior pipocada que já vimos no Brasil. Galinha de Itaquera, e aí? Não para de despencar. De novo, a galinha de Itaquera. Para! Perde pontos sem parar. Sensacional. Ah, isso é o hino, né? Só merece um Grêmio. Vamos lá votar pra esses otários aí. Por exemplo, eu quero ver a cara desse. E o Benja dançando. O Benja dançando foi demais, velho. Ele com o Sam, né? Quero ver a cara desse Domênico amanhã. Ô, tá me xingando aí, juiz. Quero ver, porco. Correu pra varanda pra dançar, velho. Você escuta a voz dele e vê que ele tá dando risada. E aguenta também você, viu, Gauchinha? Aguenta você também quando eu tomar a sova do River. Seca, fiote. Aí eu quero ver a sua cara de otário mesmo, também. Seca mesmo, nós vamos passar a máquina nos depois não chora, não. Depois não chora, não. Ô, amigão. Chora. Qual que é o nome do ouvinte? Marcos. É Marcos. Chora aí. Ô, Marcos, o Coringão agora ele vai ter uma tarefa aí contra a Porcada no domingo, que é praticamente a final do Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians vencer o Porco, entrega a taça que acabou. O Corinthians ele ganha uma moral pra continuar aí na disputa pelo título. O empate é péssimo pro Corinthians, independentemente do que aconteça no jogo hoje. Até se o Cruzeiro vencer hoje o Palmeiras aí no Pacaembu, e o Corinthians empatar com o Palmeiras, mantém uma vantagem de 6 pontos, mas na minha avaliação, psicologicamente, o Corinthians continua abalado no Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa vencer o Palmeiras para readquirir a confiança e dar continuidade no projeto título. O que você pensa disso, Marcão? Você acha que eu tenho razão ou você acha que domingo é só mais um jogo? Ah, eu acho que você tá errado. Não, você tem razão, inclusive, quando vocês falavam que o jogo mais importante era... contra o Botafogo, se eu não me engano, o Ben já falou, e vocês, alguém falou contra a Ponte, eu já achava que o jogo mais importante é contra o Palmeiras, porque é um jogo de 6 pontos. Benjamin falou que achava que o jogo mais importante era a Ponte Preta. É, né, isso, é o Benjamin, né, contra a Ponte? Foi. Mas o Marcos... Eu acho, desde aquele comentário, eu sempre achei que o jogo... Nem dormiu, Marcos. Principal é contra o Palmeiras, um jogo de 6 pontos... que vai trazer de volta a confiança pro Corinthians. E ainda depende da gente só. Tá aberto ainda. É só o Corinthians fazer o dever de casa, que o título é nosso. Mas, ô Marcos, com relação ainda ao jogo de 6 pontos, já era um jogo de 6 pontos contra o Grêmio na Arena Corinthians, e o Corinthians também não jogou nada. Então, eu acho que tem que ter uma certa cautela com relação a isso, porque todos os jogos agora são importantes. O jogo de ontem foi uma baita pipocada que o Corinthians deu em Campinas, porque essa postura que o Corinthians mantém aí nos últimos jogos e vem mantendo aí nesse segundo turno é extremamente irritante. O Corinthians ele deixa o adversário gostar do jogo. O Corinthians é um time atípico, é um time apático, é um time que vive aí de lampejos dentro da partida, e é ridículo. O Corinthians ele não pode ser um time submisso como ele tem demonstrado ser nesses últimos jogos. O time do Corinthians ele precisa mudar radicalmente a postura e agredir o adversário. Ele precisa incomodar o adversário. Ele não pode deixar o inimigo ficar com a bola e achar que tá tudo bem. Tá errado, irmão. Tá errado. Não. O cara que quer ganhar a guerra, ele precisa atacar o adversário. Ele precisa atacar o oponente. Capitão Nascimento. Ai, soldado Raio. Ô, mano, você tá 100% certo. Só que eu concordo um pouco com o que o ouvinte tava falando agora há pouco. Tem que mudar. Eu tive no jogo Corinthians e Curitiba. Se o jogo fosse 4 pro Curitiba, 3 contra o Corinthians, tá de bom tamanho. O Cássio salvou várias bolas. O Guilherme Arana tá dando nojo. A impressão que eu tenho é daquela época que veio o Ronaldo, que jogava aquele calçãozão, ele engordou, ele tá lento, todos os gols que ele tá tomando é nas costas dele. Moacir, né? não é um cara pra entrar à altura, mas é melhor que ele hoje. Então não adianta ficar com esses caras que estão se arrastando em campo, falando, ah, não tem banco, tem que trocar. Boa, eu acho que o pior que aconteceu no jogo contra a Ponte Preta não foi nem a derrota, foi não ter tomado cartão, os caras que estão morrendo aí pra ser substituído. Nossa. Mas o Carilho, eu tava vendo notícia aqui, já conta que vai contar com o Cleison, né, mano? É, mas eu cheguei à conclusão, agora é definitivo, realmente não tem como mudar. Valeu, o que você tava falando tá certo, o Carilho tá perdendo, foi trocar. Não, é que eu não sabia disso, o Mano é o único corintiano que não entende de futebol. Não. Ah. Juro por Deus. Todos que entraram no ar não concordaram com ele. Ninguém concorda com ele. Nem ele concorda com ele. É impressionante a deitada que eu tô dando agora. Não, pelo Maurício, Borges, Depintor, Oliveira. Eu analiso aqui, seu Alexandre Oliveira. Não só o micro. Você tem que analisar o que acontece aí no macro. Porque, né? Não, mas é fato. Não adianta você ficar fazendo as suas análises superficiais só na quarta e no domingo. Nossa. Mas é verdade. Porque o torcedor agir assim, beleza, o torcedor é passional. Agora me surpreende o senhor, seu Alexandre Oliveira, que é um analista de futebol, agir da mesma forma. Porque você, daqui a pouco você vai começar a meter o pau no Carilho e falar que ele tem que ser mandado embora, porque o Carilho é uma porcaria. Você não ouviu isso? Foi o que o senhor disse. Não, eu falei o seguinte, disse isso com outras palavras. O Carilho tem que continuar, inclusive pro ano que vem, faz um grande trabalho. Não é por isso que eu não vou criticá-lo. Quando ele erra, a gente tem que criticar. Claro. E o senhor deveria trabalhar de manhã, não à tarde aqui no Estádio 97. Nossa, o programa Morde e Assopra é de manhã. Eu vou morder a tua enorme, isso que eu vou morder. Essa bandeira do Japão aí, eu vou morder isso aí. Ô Marcos, um abraço pra você. Deixa o seu palpite pra Palmeiras e Cruzeiro. 2-1 Cruzeiro. Vai torcer pro Cruzeiro? Não, vou torcer, vai ser o resultado de hoje. Você nem vai ver, né? Eu posso mandar um alô aí pra galera da Riviera? Vai, Nutella! Manda. Anápolis e Riviera. Ah, eu vou tomar um split saperol na Inclusive, praia. Inclusive, o mano tem que aparecer lá, tá sumido, hein? Esse final de semana, é Barra da Tijuca, praia do PP, amigão. É praia do PP. Ele tá ruim, mano. É o mano, eu tô colando lá. É praia do PP com os globais, amigão. Acabou o recreio. É recreio. Ele falou que quando final de semana eu vou descer pra Riviera. Ó, o mano falou que foi pra Riviera a última vez, achou parecido com a Praia Grande, velho. Agora a Riviera que ele vai é a francesa, viu, Vieira? E faz um favor, dá um salmante pro Dodô aí, que pelo amor de Deus, ele fala uns absurdos do Palmeiras que não dá. Domênico é louco mesmo, velho. Mas ele já tá. Vocês vivem da gente, velho. Amante é louca. Porcada vive do Corinthians, velho. Vive sim, é. Eu tô vendo que você vai torcer hoje, eu tô vendo quem é que tá vivendo aqui. O Domênico tem um cachimbo de acordo. O Corinthians ganhou o Mundial, tá inventando o Mundial. Qual que é? Era brasileiro, agora tem 10 brasileiros. Dá tchau, Tom. Só um minuto, deixa eu te falar. Que atrocidade que eu falei, vamos lá. Não tem mundial. Se informa, você depois fala. Só isso. Vocês são dois até desculpa, outro dia, meu irmão. Brasileiro, vocês não saem na foto, desculpa. Dá um tempo aí, dá um tempinho. Não tinha arena, mais, qual, por enquanto, você não provou que eu falei nenhuma atrocidade. Vamos lá, tenta mais uma terceira. Vamos lá. Qual que é a terceira? Vocês vivem de Corinthians, irmão. Tá de brincadeira. Domênico, ele inverteu a ordem aqui, o Domênico. Para, você tá torcendo pro Cruzeiro hoje? Quem vive de quem aí, ô seu trouxa? Ele falou. Vai te catar você, ô seu mané. Ai, ô trouxa, modinha. Só torce na hora que teu time tá bom, ô seu mané. Tá vendo, Domênico? Por isso que ele falou do remédio. Ô, Marco, você inverteu a ordem aí. Você falou que os caras não tinham arena depois que vocês fizeram a de vocês. Vocês usaram o entulho da arena dos caras pra montar de vocês, ô Iota. Nossa, arena tá muito mais tempo sendo feita. Desculpa. Esse cara é um puta mal informado. Para. Tá mal vai tratar o teu time aí que tá uma porca. Segue o jogo. Chupa, porco. Valeu, Marcos. Um abraço, cara. Valeu, até mais. Tchau. Esse foi o momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. O Sem Parar sempre com muitas novidades. Agora você pode comprar o Sem Parar de maneira diferente. Você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 1000 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto, você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto! É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também no oferecimento da ESEG, a faculdade do Etapa, formando melhor em você. Saide Atlântica, o lançamento Trisul que cabe no seu bolso. Acesse saideatlântica.com.br. Oferecimento também do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. Troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas de R$59 só nas concessionárias Ford. Estádio 97, que agora, Dodô, sim, agora vai falar do Extra, seu Domênico. Ah, vamos falar do Extra. É, meus amigos, Festival Automotivo Extra, hein? Vai lá nos pneus que você confia, vai no Extra. Pneus, baterias, lavadoras em 20 vezes. 20 sem juros. Bom. 20 nos cartões Extra ou em 10 vezes sem juros nos demais cartões, hein? Muito bom. Confira essas ofertas que eu separei pra você. Aproveite, olha. Pneu Altimax 195/60 aro 15, hein? Por apenas R$289,90. Beleza. Ou em 20 vezes sem juros mensais de R$14,50 nos cartões Extra, RG. R$14,50 por mês. Tá de brincadeira. Pneu Pirelli 175/65 aro 15 por apenas R$299,90. Ou em 20 vezes sem juros mensais de R$15 nos cartões Extra. É, meu amigo. Pneu Pirelli 195/60 aro 15. Leve 3 por apenas R$263,92 cada um. Vai, acelera pra economia Extra. Corre pro Extra, amigão. Corre pro Extra. E agora, como prometido, apostado. É como apostado foi. Bem, Marcão. Essa boca boa. Grande eles têm dele. Fazem, Marcão. E o RG provocou, chamou pra aposta. Chamou pra aposta. Aí sobra pro trouxa. 15 anos de rádio, hein, RG? Amiguinho, vocês estão... 8 anos de rádio. Aí... As amiguinhas estão juntas, né? Não é só cantar, não. Na parte do ó tricolor tem que fazer assim com a mão ainda. Deixa comigo. Eu vou te falar o que eu vou fazer. Vamos lá, as sereias da vila vão começar. Deixa então, comigo? Vai, aposta... idiota, canta sozinho, tá? Vai, trouxa. Não, os dois vão cantar juntos. A aposta era: perdeu o clássico, os torcedor dois. Aqui. Ó, cantar direito, sem sacanagem. Vou cantar certo. Aposta com RG. Que perdeu o jogo, viu, torcedor, mano? Aqui no estádio ia cantar o hino do adversário. Que boca, hein, RG? Essa era a porta. Chupa, RG. Pô, seu trouxa. Nossa, vai na boa, meu. Truque. Aprende isso, cara. Atenção. Infelizmente, pô, não vai ter o trio Los Angeles, mas tem as irmãs Galvão. As irmãs Galvão vão cantar agora? Vai, pode, mano, tocar o hino? Vai. Vamos lá. Aí, trouxa. Tá até emocionado. Me avisa a hora que começa aí. Você não treinou? Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Nossa, tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Nossa. Ó, oh, tricolor! Mãozinha, ó, mãozinha. Clube bem amado. Caramba, vai, força aí, pessoal. As tuas glórias. Que coisa, hein, Beijão? Vem do passado. Que coisa ridícula. Ó, oh, tricolor! Oh, oh, oh. Clube bem amado. Sim. Vai! As tuas glórias. Vem do passado. Porra, não acaba nunca isso, velho. Calma. São... Vai, vai. Tá parado. Parabéns aos dois. Parabéns às sereias. Parabéns às sereias da vila. Parabéns. Não foi bem pago, mano? Eu pago. As gritinhas cantaram direitinho. Mas eu vou guardar, porque os incentivadores aqui, eu quero ver Palmeiras e Corinthians. É. Ah, verdade. Tô aqui. Eu tô aqui pra isso aí, filho. Ah, bom. Já que o mano não aposta, tem o bar. Eu sei, não. E o Benjamin. Quero ver. Quero ver os bonzão. Ué, mas eu sempre quis apostar. Então, pra tá mim, certo. Não tem essa de peito na lança. Eu dificilmente perco uma aposta, meu amigo. Raro a perder aposta. Olha o mano que filha da mãe. O maior país do do mundo recebe a maior paixão do planeta. É você na Rússia com a Estela Barros Turismo. A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. Opa, que legal, hein? E pra você que quer assistir a Copa do Mundo, eles têm várias opções de roteiros, né? Só pra quem quer ver a primeira fase, pra quem quer ver as outras fases, até pra quem vê a Copa inteira. Então, se você quer viajar pra ver o Brasil, um ingresso garantido, traslado pro jogo. Meu, eles fretaram avião. Tá brincando. A Estela Barros na Rússia tem avião. Porque você fica hospedado ou em São Petersburgo ou Rússia, certo? Aí você vai ficar hospedado. Vamos supor que o Brasil jogue numa terceira sede. Tá? Aí ele vai ter que ir, né? No dia do jogo, o avião da Estela Barros leva você até o jogo. Pra não ter problema, e né? E traz de volta. Putz, que sensacional. Você não fica dependendo de comprar passagem dos caras. Nossa, cara. Que sensacional. É moleza. Você então, tá louco. Ligue na Estela Barros Turismo. Vai. 2166-2250. Repita. 2166-2250. E você pode parcelar o seu pacote para a Copa do Mundo em até 8 vezes no boleto. É. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Oh, RG, a Soraya tá falando que tá emocionada com você aqui. Que? Ô, Soraya, boa, você é minha amiga, Soraya, pô. Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento dos amendoins Santa Helena. Um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora, o resumo das manchetes. Resumo das manchetes! What the fuck now, Palmeiras! Daqui a pouco, na Arena Parmeira. Vamos lá. Brasil! O time vai a campo com Fernando Prass, que está pendurado, Mike, Edu Dracena, Juninho e Egídio, Thiago Santos, Tietchan e Moisés, Keno, que também está pendurado, Dudu e Borja. Esse aí é o time do Parmeira. Santos, let's go! Santos, que vai ficar até o final do ano, o Elano. Não pensem atrás de treinador agora, vão dar uma analisada aí o Peixe, vai tentar buscar a vaga da Libertadores, e é isso aí. Are you ready, São Paulo? Que coisa, hein? Hernanes, no comando de Hernanes, de Cueva, tá tudo indo tranquilo, hein? 40 pontos. Pô, até pra sonhar com um G9, hein? Do jeito que tá indo, deve terminar na frente do Corinthians aí. Scream for me, Corinthians! Sensacional! Boa! Um vagabundo mesmo. Nunca uma vagabundo. Manchete falou tão bem a respeito do time. Um momento. Ô, Sombra, o Palmeiras tá escalado. O time é quase esse que o seu Bento falou. Quase. Só que o Thiago não joga. Quem joga no lugar do Thiago é o Jean. Boa! É o meio campo, é Jean, Tietê e Moisés. Boa! Dudu, Keno e Borja. Boa! Tá? Tá bom. É isso aí. Fala, narigudo. Fala. Ah, já tô em campo aí. Já tô tocando o hino aí. Ah, beleza. Tá, já tá preparando a secadeira aí, beijinha? Prepara aí, viu? Tô tranquilo. Eu tô vendo que você tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá passando novela ainda. Agora tem isso. Mais ou menos. Vamos às cornetadas? Corneteiros, do estádio 97. Boa noite, pessoal. Aqui é o Silvio Ribeiro Bento de Jarinu. Olha, toda vez que o Mano fala que o Corinthians só depende dele pra ser campeão, o torcedor corintiano solta um beijinho marrom na cueca, viu? É, eu aviso. Depender dele mesmo, eu aviso. Mas faz depender de Deus, viu? Chupa, mano. Vamos, São Paulo. Ah, beijinho inferno, marrom mano. Beijinho na cueca. Vai, ô, morde fronha. Vamos lá. Mais uma cornetada no oferecimento de Side Atlântica, o lançamento Trisul que cabe no seu bolso. Acesse sideatlantica.com.br e conheça o decorado. Experiência é a cara do Alê. Nascendo ele caiu, de testa quando era bebê. Puseram fogo na cara do Alê. E pra apagar, começaram a bater. Nada pessoal, Alê, mas eu acho que se feiura doesse, você andava gritando. Nossa, que pedrada. Que isso, Ale? Botaram fogo na cara do Ale. Eu discordo frontalmente. Botaram fogo na cara do Ale. E pra apagar, começaram a viver. Olha, eu não vou admitir isso. Põe de novo, põe de novo. Que é muito boa. Vamos ver. Foi a melhor da noite. Experiência é a cara do Alê. Nascendo ele caiu de testa quando era bebê. Puseram fogo na cara do Alê. E pra apagar, começaram a bater. Tá bom, Brad Pitt. Paralítico. Tá legal, Tom Cruise. Chama a encrencona aí pra levar o Alê pra casa. Só tá. Nossa, caiu o Alê agora aqui. Agora. Não achei legal, não. O vídeo é ruim, mas o áudio compensa. Troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas de R$59,00 só nas concessionárias Ford. Olha, pra você que vai amanhã no trabalho, bate no peito do seu amigo corintiano e fala bem alto pra ele. Chupa, gambá! Tá fraca imitação, hein, irmão? Tá fraco de Zacarias, hein? Não, foi uma das melhores. Que fraco Cássio. Foi boa. Fraco Cássio. Parecia até o Cáceres aí, ó, imitando o Zacarias. Parecia. Vamos lá, mais uma cornetada. Oferecimento de McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grande cheddar McMelt, McFrita cheddar bacon e o novinho cheddar McRib barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite. Ô, Domênico, explica pra nós aí, Domênico. O mano falando que o time dele é time de pipoca. Mas não é disso que a galinhada gosta? Eles gostam de milho? Pipoca? Não tem tudo a ver? Tá em casa, maluco. Aí, chupa, mano, chupa! Um abraço. Inclusive, a gente pode aproveitar o milho pra fazer pipoca. Eu vou falar que eu vou fazer com sabugo. Vai fazer um bom proveito do sabugo. Segue o jogo, sem falatório. Mais uma cornetada. Amigos, boa noite aí. É o Marcos, da Zona Norte, Vila de São Paulo. Então, uma pergunta aí pro Benja e pro Mano. Vocês não acham que esse Jadson de hoje é aquele mesmo Jadson que jogou no São Paulo, que saiu, inclusive, do São Paulo? O cara com a bunda gorda. Eu te disse. Igualzinho. Cervejeiro. Não tá aparecendo, não? Igualzinho, eu te disse. Eu só acho que a torcida aí precisa ter um pouco mais de consideração com jogadores que já passaram pelo Corinthians e bateram uma bola. Eu acho que o momento também não é oportuno aí, os caras não estão jogando bem, concordo. Mas não dá pra achar que é tudo um lixo, gente. O torcedor, ele não pode ficar pensando só em quarta e domingo. Ainda mais agora no momento crucial. Irmão, quer criticar? Vamos criticar depois que acabar o Campeonato Brasileiro. Agora o momento é de apoio, cara. O Corinthians, ele tem a faca e o queijo na mão pra poder ganhar o título brasileiro. Ainda só... De jogadores, né? Olha lá, o Corinthians é líder do campeonato, todos, né? Já criticaram hoje o Carilli, é o Jadson, é o Rodriguinho... Inverteu as coisas? Ué, não é a torcida que só apoia a sombra dos caras? Inverteu. Mas é que tá, isso aí, mano. Não, peraí, sombra, você tem que avaliar, você tem que avaliar o que tá acontecendo. Aí no estúdio, só deve ter calhordas aí, inclusive, fazendo edição. Não. E só estão pegando aí as declarações aí dos caras que estão cornetando. E os que entram no ar? Se vocês pararem pra analisar, a maior parte da torcida do Corinthians tem apoiado o time e vai continuar apoiando até o término do Campeonato Brasileiro. E tem que ser assim, porque sombrar na boa, potencializar um momento que já é ruim, ainda mais quando é fogo amigo, partindo da sua torcida, o Corinthians, ele não tá pra cair. O Corinthians hoje, ele briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, ainda é o líder isolado. Só depende dele pra ser campeão. Coisa é a torcida tá no desespero, RG, quando o time tá na zona de rebaixamento. Outra coisa é a torcida ser estúpida no momento crucial do campeonato e começar a quebrar tudo e ferrar ainda mais um momento que já não é bom. Mas só uma correção aí, eu não posso concordar com isso. Preciso defender a isenção do programa. Quem discordou não é que foi escolhido, é quem entrou aqui para no ar para participar, velho. Mas foi um modinha só. É verdade. Escolheu, o restante, então. Mas peraí, o restante dos corintianos que participaram, eles foram solidários ao Carilli, foi um só que falou que queria que ele fosse mandado embora. Não foi um só. Demitiu o Carilli, só foi um cara que falou. Mas vamos falar de uma coisa que a gente gosta tanto quanto ver a bola na rede. Quando você pensa em um aperitivo para acompanhar o seu jogo, o que, que vem logo na mente? Amendoim, claro. Mas não qualquer amendoim. Tem que ser Mendorato, o seu parceiro do futebol. Mendorato é o amendoim da Santa Helena, a maior especialista em amendoim do Brasil, que cuida desde o plantio até o produto final. Mendorato é douradinho, tem uma casquinha crocante, deliciosa. E não importa se você está curtindo o futebol sozinho, com a galera ou com a família, Mendorato tem vários tamanhos de embalagem que vão de acordo com o tamanho da sua galera, não é, mano? Boa, Sombra, mandou muito bem. Inclusive, rapaziada, vocês já sabem, né? Se tem jogo, tem Mendorato. Um golaço de sabor. Um produto da Santa Helena. O melhor do amendoim. Inclusive, eu quero mandar um grande abraço aqui, ó, pro meu amigo, o Américo, corintiano roxo aí, que disse que o Corinthians será campeão. E pro Walter, da Cuxos Distribuidora. Um abraço pra toda a rapaziada da Cuxos, que estão sempre ligados na audiência do Estádio 97. E agora eu vou ver... Tá terminada a novela, mas vai começar já já o Jornal Nacional. Tá bom. Começou o Verdão. 20, começou o Verdão. 1 minuto e 20, Palmeiras 0, Cruzeiro 0. RG, vamos dar quase que nós fizemos gol. Vamos dar um recadinho da Bradif, né? Chupa porco. Vamos lá, Shadow. Segura tua peruca aí, mano. Ainda bem que tá acabando a semana, viu? Shadow, olha só essa oferta imperdível que as concessionárias Ford têm para você. Diga. Troca de óleo, filtro de óleo e de combustível por apenas R$ 177 ou três parcelitas, Shadow, de R$ 59. Três parcelas de R$ 59? Sim. Reais? Sim. Você mega combo com troca de óleo, filtro de óleo e de combustível, tá barato, hein? Quer mais? Eu quero. Outubro é o mês da troca dos amortecedores da suspensão dianteira do Ford Ka e Fiesta Rocam, Shadow. A partir de quatro parcelitas de R$ 141. É isso mesmo que eu falei. Quatro parcelas de R$ 141 para a troca dos amortecedores da suspensão dianteira, Shadow. Consulte mais informações em distribuidor Ford participante e aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Estádio 97 também no oferecimento da Estela Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Estamos chegando no final de mais um Estádio 97. Dodô, já mandar. Quanto tá o jogo? Não, 0x0 começou agora, 2 minutos, né? Ah, tá. Quase 3. Mandar abraço aqui pro Ricardo Bresciani, palmeirense advogado aí, curtindo o nosso programa. Bresciani. Bresciani. E também um abraço pro Douglas Malta, da Gade, lá é São Paulino, tá feliz da vida hoje, hein? Beleza, tá show de bola. É show. Isso aí. O Estádio 97 volta amanhã às 5h30 da tarde. RG? Diga. Quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Ele, Wagner Gilioti. Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. Quem ganhou a camiseta? Estádio 97, nova camiseta do Estádio 97, novo emblema, novo logotipo, com apoio da tentbit.com.br. Vai ficar todo pimpão o Maurício Reigado. Boa, Maurício Reigado. É isso aí, estádio volta amanhã às 5h30. Bom jogo, Dodô. Bom jogo aí pra vocês. Valeu. Aí. Vai ser bacana. Tchau. Tchau. Falou, mano. Falou, narigudo. Tchau, galera. Está de volta amanhã no oferecimento de McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt. McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue. Com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite. Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel. Vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode. Beba com moderação. E amendoim Santa Helena. Nova linha de aperitivo Santa Helena. O melhor do amendoim. Experimente. Falou, gente. Boa noite. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. Morde e assopra. Bom humor. Isso que isso não. Variedades. E entrevistas. É sério, isso não é brincadeira. Às 10 da manhã. Seja bem-vindo, viu, Domenico? Morde e assopra. A energia que te move pela manhã. Energia 97. Olá, sou Aldric Leiz, vereadora na cidade de Santos e presidente estadual do PP Mulher. Nós, mulheres, buscamos nossos direitos. Acreditamos que a educação é a principal ferramenta para alcançarmos a igualdade entre homens e mulheres na sociedade. O novo PP defende uma educação com qualidade e mais mulheres na política. Por mais mulheres na política, um novo PP está surgindo. Lei 9.096/95. Apito, juiz, vai começar a partida. Avançou pra geladeira, pegou uma gelada, preparou. Que beleza de abertura. Agora falta o Mendorato, o craque da Santa Helena. Olhou pra lá, olhou pra cá, partiu pro ataque, ficou o gado. Correu pra pegar o amendoim, olhou no armário, abriu, puxou o Mendorato. É dourado, é crocante, vai fundo a boquinha. Gol! Aço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol, o produto da Santa Helena, o melhor do amendoim. Campos Machado. Meu amigo, minha amiga, hoje no Brasil só se fala no que é velho e no que é novo. O que é velho não serve para mais nada.

Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Semana começando e o Night Sessions também. Muito boa noite, boa segunda pra você. A partir de agora até as 10, house music de qualidade. O primeiro a tocar e está ao vivo aqui na Energia é ele, Leonardo Ruas. Julie. Olá, Léo. Tudo bem? É a energia que te move, é ou não? É a energia que te move. E não jogue a bolsa no chão, por favor. Gente, eu chego no estúdio, aí eu jogo minha mochila no chão. E eu brigo com o Leonardo. Fala pra mim que atrai mal. O que atrai? Energias ruins. Pelo amor. Não olha pode. A música que tá rolando no fundo, ela vai liberar todas as energias ruins pra lá. Ai, que ótimo, que música é essa? Essa chama House of Emaya. É um canto yorubá, que dá pra ser. Desculpa a ignorância caso eu esteja falando errado, mas eu acredito que eu esteja certo. É uma música que remete bastante às religiões africanas, afro-brasileiras, umbanda e candomblé. Isso aconteceu muito, esse flirt com religião no house music. E isso daqui é um cara chamado Kirill. Não sei de onde ele é, mas é uma música, é um canto. Então assim, tudo que é ruim vai embora agora. Ótimo, a gente sente as coisas nos tambores, assim, né? Eu sou um cara muito espiritual, não sou religioso. Eu não sigo uma religião, mas eu sou espiritual. E eu adoro músicas com temas de religião, porque eu respeito muito. E essa que tá no fundo, vocês vão ouvir, é meio tecno, assim, meio afro. É uma coisa muito maluca. Vou conhecer, então. Ju, rapidão, antes de eu começar. Semana que vem estou no Japan. Olha só! Que chique, hein? Muito chique. Hoje eu vou fazer um set especial. Eu ia tocar só músicas autorais, só que acabei não tendo tempo de separá-las. Eu tive uma semana muito conturbada, toquei aí sábado no Tivoli, enfim. Foi uma festa que durou 12 horas. Nossa! E tive um... Tive que descansar no domingo. Bom, eu viajo semana que vem, eu vou ter três convidados, tá? O Thiago Guzman, que já participou comigo aqui. A Clara Ribeiro, que também já participou. E uma novidade, que é Beto Schuker. Esses três vão me substituir nas próximas três semanas, que eu vou estar fora. E aí, quando eu voltar, eu só prometo que eu vou trazer tanta coisa. Eu imagino. Que olha... Eu imagino, Leonardo. Quem gosta de house music... Fica aí, fica ligado, me segue no Instagram pra ver as novidades, eu vou estar postando, eu vou ver Masters at Work na Gerra, em Tóquio, vou ver DJ Harvey, vou comprar milhares de discos, vou dar várias dicas de onde comprar disco, de onde se divertir, bares pra ouvir jazz, coisas do tipo. Tenho certeza que você vai pirar lá. Eu já fui, já morei, né? Uhum. Conheço bastante. Bom, quem quiser acompanhar minha viagem e saber dicas do Japão, por favor, Leonardo Ruas no Instagram. Fechou. Vamos, Ju? Você toca pra gente, bora? Vamos. Leonardo Ruas na Energia. Thank you. Sessions.